Porque a raiva, você tem 90 segundos, que é 1 minuto e meio, para não deixá-la estourar. Se você bloqueia ela, sai do campo que está provocando a raiva, muda a estação. Raiva é uma coisa horrorosa. Adoece até os órgãos, né? O ser humano, ele é um animal que cresceu na escassez. O ser humano não lida com excesso de possibilidade. A exaustão leva a decisões ruins, Bi? Com certeza. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast No Divã com a Doutora Andréa Vermont. Hoje estamos iniciando esse projeto maravilhoso. Vamos falar muito aqui sobre saúde mental, sobre temas pertinentes, sempre com o objetivo daquilo que a gente sempre diz, né? Que o conhecimento nos liberta, ele nos dá oportunidade de fazer excelentes escolhas. Então, aqui nesse podcast, você vai ouvir muita gente boa, muita gente com conhecimento, que vai nos trazer possibilidades de, durante a nossa vida, fazer excelentes escolhas. E hoje, na estreia do nosso podcast, não podia ser diferente. Nós trouxemos aqui uma convidada, que vocês sabem, que mora no meu coração. Todo mundo sabe disso. Eu falei, vai estrear o podcast com uma pessoa que eu amo muito, e todo mundo já mandou lá falando quem deveria ser. É muito mais do que uma convidada, é uma querida, já se tornou uma amiga querida e não podia ser diferente. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Beatriz Barbosa, a maior referência em saúde mental no Brasil. A Ana é formada em medicina, com residência em psiquiatria, mas muito mais que isso, eu acho que o trabalho da Ana traz uma relevância para a saúde mental que é indiscutível, porque a Ana fez com que saúde mental pudesse estar aí na boca de todo mundo, que a gente conseguisse entender um pouco, desde os primeiros livros dela, sobre psicopatia, sobre depressão e sobre uma série de coisas. Vai ser um bate-papo gostoso, um encontro aqui entre amigas, mas querendo contribuir, te chamar também aqui para o nosso divã, para que você possa participar e para que esse podcast, esse episódio, possa também te ajudar a se libertar de muitas crenças e fazer excelentes escolhas. Bia, seja muito bem-vinda, muito querida. Muito obrigada, é uma honra estar inaugurando. Eu digo que eu sou madrinha de podcast. Ai, amei. Né? Quando a Kátia Damasceno estreou dela, eu estreiei lá. Então, também sou madrinha agora do teu que podcast. Benção. É uma honra para nós. Pode me chamar de Dinda. Agora é a Dinda Bia, nossa. É a Dinda Bia, vamos lá. Você sabe que o Belândia tá em polvorosa porque você tá aqui, né? Tá todo mundo muito honrado, onde um monte de gente mandou mensagem. Como é que você conseguiu trazer a Bia em Uberlândia? Eu sou facinha. A nossa cidade se sente honrada. Muito obrigada. Muito Parabéns obrigada. Pelo trabalho, viu, Bia, que você desenvolveu até aqui. O dia que eu fui no seu podcast, eu falei isso para você, né? Você é uma referência para mim. Quando eu comecei no consultório, eu lia os seus livros e ficava encantada com o universo que você trazia, com a facilidade que você trazia toda essa temática de saúde mental, que até em algum momento tinha muito estigma, né, Bia? Assim, quando a gente falava em saúde mental, eu acho que nem se falava em saúde mental, se falava em doença mental. Doença mental. Você pegou esse contexto? Não, eu peguei um contexto que, quando eu entrei para medicina, eu não sabia o que ia fazer. Quando chegou ali no terceiro ano, eu fui assistir uma palestra, e essa palestra, o tema era ser ou estar consciente. Achei o tema lindo, mas maravilhoso. Mas não sabia de muita coisa. Eu entrei com 16 anos, eu tinha ali 18 anos. Falei, vou lá. E aí você entrou na faculdade de medicina com 16 anos. É, eu fiz 17 logo, né? Então, nossa, com 18 anos, eu fui nessa palestra e era um psiquiatra, Oswaldo Said. Olhei aquilo e falei, que interessante que esse cara fala. Tanto que no Mentes Perigosas tem um capítulo que eu falo dessa aula. O ser ou estar consciente. Uhum. Foi essa aula que ficou na minha memória. Né? Aí todo mundo saindo, que saco, eu queria, achei que era alguma coisa de anatomia cerebral, todo mundo foi embora. No final da palestra, eu fui lá e falei, senhor, como é que eu posso saber mais disso? Aí ele, você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu estou no terceiro ano, eu estou na clínica geral. Aí ele falou, quer trabalhar comigo? Aí eu falei, aonde? Ah, no hospital psiquiátrico, a gente, para entender de ser e estar, a gente tem que entender da mentalidade, do comportamento humano. Do que é consciência, né? Eu falei, tá bom, não sabia nem o que eu estava me metendo. E aí começou um estágio, era toda quarta-feira, num hospital, que era aqueles hospital do INAMPS, que hoje não tem mais, eram 1.000 pacientes, era um sanatório daqueles. Mas eu vou te dizer, ali eu aprendi tudo, tudo que você possa imaginar. E o Oswaldo Said era um professor que ele falava de filosofia, ele Ah, eu falava amo. de grandes textos, e ele era muito duro no início, né? Ele chegou, a primeira anamnese que eu fiz, ele fez assim, tá uma porcaria. Eu falei, então me diz como é que faz melhor. Ele falou, vai descobrir. Fiquei que tá louca, foi pra biblioteca, fiz uma anamnese, que eu falei, também agora eu vou dar um toque meu. No final, três hipóteses diagnósticas, três hipóteses de condutas terapêuticas. Aí, semana seguinte, entreguei. Ele olhou, olhou. Onde você tirou isso? Falei, juntei uma opção de livro e o final da minha cabeça. Ele falou, tá bom, excelente. Vamos padronizar isso aqui. Olha só. Vamos padronizar. E aí eu comecei, eu brincava com os pacientes. E eu tinha uma habilidade com gente que ele ficava da janela às vezes, vai lá, aborda aquele paciente. Aí eu ia lá. Aí ele falou, ele não te agrediu? Eu falei, não. Vai lá, vai daquele ali. Aí, por fim, um dia ele chegou para mim, eu tenho que admitir uma coisa, você tem efeito xamã. Eu falei, o que que é isso? Eu já não sabia se era outra bronca ou se era um elogio. Ele falou, as pessoas se fascinam com você, você chega nelas. Elas não têm uma coisa contra você. Eu falei, isso é bom ou ruim? Ele falou assim, você vai fazer consultório muito fácil. Por exemplo, eu não tenho efeito xamã. Eu serei sempre um professor. Eu falei, tá bom. Bia, é interessante isso que você está falando, porque medicina desde Hipócrates é observação, né? Eu acho que é difícil diagnosticar, seja uma gripe ou uma doença mental, sem se demorar, e aí não é no sentido de tempo, mas se demorar no sentido de observação em relação ao paciente. A medicina atual, então, vai viver um problema, né? Porque, inclusive, pelo aceleramento dessa geração e por tudo que nós estamos assistindo, é difícil. Qual que é a perspectiva? O que que você enxerga? Porque aí quando você me traz essa sensibilidade sua com pessoas, e até a gente falando um pouco ontem sobre o caso da minha irmã, né? Que talvez se tivesse tido uma conversa, talvez a conduta teria sido outra e não Totalmente teria diferente. chegado ao óbito. Qual que é a sua visão e o seu prognóstico para essa formação de medicina atual? E aí emendo com outra pergunta, até porque você tem uma visão muito ampla aí de mundo. Isso é só no Brasil ou é no mundo inteiro que a medicina sofreu essa mudança? Porque médicos com essa capacidade sua, eu não ando enxergando. E tem uma coisa, eu acho que a gente, quem tem um bom médico, se agarra a ele. Todo mundo vai ter que ter um médico de estimação, pelo amor de Deus. Carregar na bolsa. Fica a dica, ó. Todo mundo vai ter Arrume que ter um um bom médico de estimação. Eu já médico, vou arrumar o trate meu. ele muito bem e tenha um bom médico de estimação. Eu acho que nós vamos voltar àquela época que o médico cuidava era de tudo. Não, eu acho que o bom Assim, você médico, tem um que por sabe exemplo, opinar eu de fiz tudo. psiquiatria, mas eu estudei muito clínica geral. Porque as pessoas que entravam na faculdade achavam que psiquiatria é assim. Quem não gosta de medicina vai fazer psiquiatria. É o contrário. Você tem que gostar muito de medicina para fazer psiquiatria. Porque você tem que entender muito do corpo inteiro. Porque o cérebro repercute em todos os sistemas fisiológicos. Então, essa coisa tipo assim, ah, não gosto e vou fazer só subjetividade. Não. Existe subjetividade, existe objetividade na complexidade do ser humano e tem que ser dado conta e conectar essas coisas. E até porque muita doença mental é fisiológica, né? E vice-versa. É. Existe um caminho que, né, o que eu penso repercute no meu corpo e meu corpo sinaliza para o meu cérebro o tempo todo se ele está bem ou não está. Existe essa comunicação de mão dupla. Então, é o seguinte, do jeito que a coisa está, eu vou falar mais por Brasil. Eu sempre achei a medicina lá fora, mas aí não dá para a gente falar com profundidade, muito fria nesse contato. Por exemplo, o médico, uma mãe que tem filho nos Estados Unidos, ele vê o médico acho que uma vez. Porque depois é a enfermeira que atende, no pré-natal, tá. Ela só vai ver o médico No na parto. sala de parto. E provavelmente não vai ver depois. Mas na sala de parto, você, minha filha, É, eu que o diga. já não está nem vendo muito, né? Então, assim, eu sempre achei essa coisa meio fria, né? Existe uma coisa mais técnica, mas existe uma carência. Aqui no Brasil, ao contrário, a gente sempre teve essa coisa dupla, de buscar a questão técnica, mas a questão da empatia, do acolhimento, vinha na frente. Então, por isso que os médicos, às vezes, eram respeitadíssimos, como se fosse uma autoridade. Não precisa É. isso tudo. Mas existia, porque o médico era quase o padre, né? De sentar com a família, de dar um É conselho. verdade. Nossa, eu muitas vezes fui chamada por famílias judias, não sendo judia, para reuniões de família. Eu falava assim, coisa engraçada. Aí o rabino, você tem essa coisa, né? Você tem uma coisa meio de guia espiritual na mente. Eu falei, tanto que eu conheço vários rabinos, e a pessoa, e você é judia? Não. Mas você foi na sinagoga? Ué, me chamou, for. Então, assim, eu acho que essa mentalidade hoje me enfraqueceu muito. A minha consulta em consultório sempre teve, a primeira vez, no mínimo 2 horas. E a pessoa, mas Bia, e era pouco. Ah, é, ué. E eu já tive casos que eu fiquei 3 a 4 horas. Do tipo assim, mandei, ó, remarca, avisa a pessoa que eu não vou cumprir o horário, não precisa pagar, se puder esperar, ok, se não puder, vou entender, remarca o dia que ela quiser, a hora que quiser. Mas aí também tem uma via de mão dupla do sistema tão complexo, né, Bia? Outro dia, uma filha de um amigo nosso se formou em medicina e nós encontramos num restaurante. Falei, filha, tem um ano, você se formou, tal, da idade do meu filho, você tá feliz? Ah, tia, tô, mas eu trabalhei no pronto-socorro, eu vou fazer residência em radiologia e tal, não quero trabalhar em pronto-socorro, não gostei, me senti muito pressionada. Falei, por quê? Ah, porque agora nós temos scorecard. Nós somos avaliados por indicadores. E se a gente fizer uma consulta de mais de 8 minutos, a gente, de certa forma, é chamado a atenção, é punido. Num pronto-socorro, uma consulta. 8 minutos num pronto-socorro, você vai definir a vida. Você escolhe quem vive, quem precisa, quem vai ocupar um centro cirúrgico, quem não vai ocupar. Não dá. Quem Até vai porque ocupar se uma você. UTI, quem não vai ocupar? Quem vai viver, quem vai morrer. Então, assim, isso também é uma coisa de produtividade que hoje, tipo assim, em pronto-socorro, se tiver que escolher, se for velho, esquece. Vê os jovens. Então, isso se tornou uma coisa. Pelo mercado, que é horrível. É. Mas fora isso, eu acho que nunca teve tanta faculdade de medicina espalhada pelo país. É fato. E isso, por um lado, é bom, por outro, não dá para manter um padrão de qualidade para todos. Você tem que ter algum tipo de avaliação, você tem que ter algum tipo de ensinamento. Porque, por exemplo, hoje, se alguém vai fazer medicina, primeira coisa, a formação de medicina tinha que ter no seu currículo a seguinte coisa: entenda que você vai ter que estudar para o resto da vida. Lide bem com isso. Isso não é falado. Porque em 1950, Andréia, o médico que se formava, ele levava 50 anos para que todo o conhecimento dele acumulado na faculdade dobrasse. Isso significa que se ele se aposentava lá com 35 anos, ele levaria a vida inteira com aquele conhecimento que ele teve na faculdade, dando conta. Ele não ficaria defasado. Ou se tivesse uma defasagem, era muito pouca. Hoje, todo o conhecimento da medicina dobra de 6 em 6 meses. É o que acontece com Isso é um dado. Né? Então você pensa, tem gente que vai fazer medicina e aí no segundo ano ou no primeiro ano está tirando foto de jaleco para postar em rede tem social. a cerimônia do jaleco, que é uma mega Exatamente. festa igual de formatura. Então eu acho assim, será que a gente está formando técnicos ou está formando seres humanos que vão cuidar de outros seres humanos? Por exemplo, um médico que não tem o mínimo de formação filosófica, mas não é filósofo, vai ficar citando, ah, segundo Dostoiévski, ah, segundo, não é isso, segundo Nietzsche, é entender o que é um ser humano. O ser humano é um bichinho diferente, complexo. E o ser humano é da espécie Homo sapiens sapiens. O que que significa? Sabe que sabe. Nós somos o único bichinho que sabemos que essa vida tem fim, Temos consciência que da temos que dar consciência. sentido e propósito à nossa existência, o tal do legado. Se você passa a vida inteira, por exemplo, a gente, a essa altura da vida, se a gente não está deixando um legado, meu amor, não prestou para nada. A natureza vai varrer a gente rápido. Agora, se a gente está aqui produzindo conteúdo para que as pessoas possam se refletir, possam entender a complexidade humana e serem melhores, Você pode ter certeza que é capaz de, com 100 anos, a gente estar aqui. Porque a natureza criou tudo com utilidade. Se uma macieira não dá maçã, o que acontece com ela? Ai, ela morre, Ela ela é morre, ela some. boa. Então, assim, nós somos um produto da natureza. O problema é que não se pensa assim. Alguém falou na sua faculdade ou na minha, olha só, nós somos animais, como todos os outros. A diferença é que nós somos bichinhos que sabemos, temos a condição de saber, nem todos sabemos, que a gente tem uma missão a cumprir. Por exemplo, todos os outros, reino animal, o reino vegetal, todos os animais sabem o que vieram fazer aqui. Reproduzir, passar seus genes e se alimentar. Alguém ensina qualquer animal na natureza que ele tem que se alimentar? Todos sabem. A vaca sabe que tem que se alimentar do capim, o outro sabe que tem que comer o tal outro animal na cadeia do alimentar. Ninguém explica para o leão qual que é a cadeia alimentar dele. Dele, como é que se reproduz? Ninguém. É como se fosse um software que já vem rodando. Rodando. Ser humano, não. Ser humano é o único que vai ter que descobrir como rodar isso. E vai ter que descobrir o que dá sentido à sua vida e fazer o seu propósito. Porque o que dá sentido à vida é quando a gente descobre qual o talento, qual foi o gift que Deus nos deu, né? Porque talento é gift em inglês. Presente. Presente. Então, o talento é a pista. Porque tem gente, ai, mas eu não descubro. Meu Isso é tão amor, profundo, né? desde a Quando você fala infância, isso mexe com as minhas entranhas. Talento é presente. é É presente. algo que você já recebeu, que veio no software. Eu acho que talvez a missão seja descobrir. Descobrir para dar sentido da vida. Sentido tem a ver com a descoberta dos talentos. E o propósito? Quando eu uso esse talento para me fazer alguém melhor e somar na vida do outro. É isso. Isso é a definição de ser humano. E aí, imagina médicos formados sem essa perspectiva, né? Muitos, nenhuma. Nenhuma. E tem médico que Eu ouso escolhem. dizer que na atualidade a grande maioria, e isso me assusta muito. Me assusta porque, assim, eu já passei por situações que eu tive que passar por alguns médicos, né? Para fazer second opinion, que é tumor, não é tumor, é maligno, não é maligno. E eu me lembro que eu fui a três, que aí os colegas, não, vai na fulana, vai no ciclano. Passei por dois. Esses dois me olharam como se estivesse olhando uma xícara. Olha, se for maligno, essa chance, se for não sei o que lá, vamos proceder a biópsia. Falei, mas como é que vai fazer a biópsia? Não, aberta, tá bom. Não, você é médica, você sabe, né? Tá bom. Aí me indicaram uma, que era especialista nesse tipo de tumor. Eu fui, e aí ela olhou para mim, ela, como é que você tá? Aí eu falei, Ai, mudou tudo. curiosa. Aí ela, deve ser difícil, né? Porque você ampara os outros, como é, você está se sentindo bem, papapá. Eu falei, não, estou querendo saber o que é, né? Porque eu parto do princípio que problema é problema até eu não saber qual é o problema. Porque ali, a partir dali, eu tenho as É opções. fato. É fato. E eu vou. Problema é problema até você não saber o que é. Depois Ele se vira apresentou, fato. eu tenho que criar possibilidades de resolução, melhores ou piores, mas são as possibilidades. Aí eu falei, olha, Simone Garaldi, falei, olha, Simone, vamos ver, né? Ela falou, eu não vou fazer biópsia aberta com você, não. Eu vou fazer endoscópica. Você topa? Porque pela endoscopia, ela fazia e ia justamente No no lugar. pâncreas e tentar tirar o. Falei, tá bom, topo. Aí me internou, aí ela falou, não, porque vai ficar uma marca, vamos tentar, vamos. Aí, quando depois ela falou, olha só, fiz a biópsia, colhi o material, não deu para tirar, porque ele está numa bifurcação que se eu tirasse eu ia decompor ali a estrutura. Mas vamos ver. Aí ela me liga, saiu o resultado, Bia, olha só, é maligno. Eu falei, tá. Ela falou, mas estranhamente, eu botei para cultura, se comporta como benigno. Eu falei, como é que é? No pâncreas. A biópsia dá maligno, mas o crescimento dele, Sim. vamos acompanhar. Eu falei, Que é o que importa que é o num que tumor, né? A importa. evolução dele. Exalucendo. Aí eu não sei o que que você faz, não sei como é que você lida com essas coisas, mas. E aí, de 6 meses, eu faço. Ela falou, Bia, ele continua se comportando assim. Quer saber uma coisa? Continua fazendo o que você está fazendo, como você vive. É isso. Ela Porque foi assim, sensível na foi abordagem. sensível, tipo assim, que temos aqui. Aí ela falou, você é uma pessoa calma? Eu falei assim, não sei se eu sou calma, eu sou objetiva com Eu acho que você é problemas. estoica. Talvez, eu me tornei. Eu me tornei. Você é muito estoica. O que é, o que não é, não é. Tenho que fazer, vamos fazer. Não tenho que fazer, não. Vamos tocar a vida também. Né? Eu brinco, tipo assim, a gente morre atirando. Caia tirando. A gente cai atirando. Então, eu acho que essa sensibilidade é rara, né? E eu acho que não é porque as pessoas estão sem conhecimento, eu acho que as pessoas estão sem conhecimento da estrutura humana. As pessoas, ah, vou ler um livro, ah, que coisa chata. Né? Então, assim, então, frequenta uma rede social que fale bonito. Que fale bonito, conteúdos bonitos. E é tão interessante quando você fala que está sem conhecimento da estrutura humana, porque a gente está sem conhecimento até da gente, né? Quando você falava assim, ah, eu fui escrever o livro e eu não estava me sentindo bem, eu não escrevi, eu falei, gente, você se ouve, O porque tempo isso é todo. tão raro. Eu estava conversando com o Vilela outro dia, ele falando de questões de TDAH, né? Aliás, de autismo. Aí ele falou assim, ah, meu filho está aí num diagnóstico para ver se tem ou não, mas porque ele tem dificuldade de interação, ele não gosta de muita gente. Falei, Vilela, eu não gosto de muita gente. A gente não está olhando para a gente. Será que é autismo ou é timidez? Então, assim, ou Isso até é essa outra coisa perspectiva também de que as pessoas estão muito que é mais chatas. introvertida também, ou que a interação com o outro não está agradável, né? Não, não, Patologizou tudo, né? isso me deixa. Hoje as pessoas se apresentam pelo seu transtorno. Ah, fulano, como você? Ah, eu sou não sei o que, tenho não sei o quê. Eu não perguntei o que tem. E qual que é a vantagem disso, Bia? Você acha que as pessoas. Porque a saúde mental mudou muito, né, de quando você começou. As pessoas se valem disso para tirar vantagem? Porque eu ando achando que talvez isso possa estar acontecendo. Porque realmente as pessoas se apresentam pelo transtorno. Agora tem chá de revelação de transtorno. Você já viu isso nas redes Mentira. sociais? Te juro. Chá de revelação de Ah. transtorno, gente. Vai abrir o diagnóstico. É como se fosse chá de bebê. Nada contra. Agora, eu é o seguinte: tudo que tem um exagero, e a gente ouve, hoje tem um exagero de informação. Nem toda informação é boa, nem toda informação vira conhecimento, e nem todo conhecimento vira sabedoria. Então a gente está inundado de informação como nunca Nem toda estivemos. informação é boa. Nem toda informação vira conhecimento, que tem que conectar, É. né, para chegar. E nem todo conhecimento vira sabedoria, porque a sabedoria é quando você fala assim, eu sei isso tudo, mas não está me valendo de nada. Eu vou fazer aqui pela intuição. Eu vou deixar o tempo resolver. Porque tem problemas que não tem o que você fazer. Quando tem o que você fazer, você deixa o tempo. Se você for escolher um fator de adoecimento mental hoje, que você diria assim, talvez isso tenha agudizado bastante, qual seria, na sua perspectiva? Pior coisa hoje, e isso era uma impressão minha, mas as pesquisas revelam, e que é fator de envelhecimento, porque os estudos de longevidade falavam assim: ah, você tem que se alimentar assim, você tem que caminhar, você tem que não sei o quê, vários fatores. Mas um que bateu todos, mas todos, chama-se deixar de ser fiel à sua essência. Quando você. Fator de adoecimento. De adoecimento e de envelhecimento. Uma pessoa que é fiel a si, Deixar de ser fiel fiel a à sua si. Por essência. exemplo, se você deixa de existir e cria um personagem, uma persona, que é o que mais a gente vê hoje no mundo, né? Você abre a rede social, a gente olha, não sei você, talvez você tenha a mesma percepção que eu. Eu olho aquilo e falo assim, fake. É. Mentira. Mas não precisa me se revelar depois ou não depois. São detalhes. Eu sou voyeur de gente, eu Eu sou adoro voyeur de gente observar. também. Eu Para adoro, mim é a Disney. eu também a A Disney. Disney, para mim, é para um lugar, fica Eu paradinha, também, shopping, adoro. anônima, né? De boné e óculos. Agora ela revela meu. Revelou meu segredo. Mas assim, quando a gente vai para fora, é mais fácil, né? Então, ficar tomando um cafezinho num lugar com uma copinha de água, sou capaz de ficar ali o tempo todo. Ainda mais que passa a gente com o cachorro vem, eu falo com o cachorro, continuo observando as pessoas. Então, assim, o fator de adoecimento, de estresse prolongado, porque o que adoece não é um estresse agudo. Eu tenho um problema agora. Se a gente tivesse um problema aqui agora, agudo, a gente ia parar tudo, resolver. Pronto, acabou. Estresse agudo é sinalização, é luz vermelha para a gente resolver. O que adoece é o estresse prolongado. Eu falo que é igual fogo na panela. Se ela estiver muito alto, você abaixa, resolveu. Acabou. Agora, aquele fogo médio, que você mas não que tá fica vendo o dia inteiro, e que queima você não tudo. Tá vendo. É. Não faz labareda, né? Então, assim, deixar de ser você, isso é o preço mais caro que o ser humano paga. E sem saber. Por quê? Porque a maioria não consegue nem ser quem nasceu para ser, porque não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então, aí você vê pessoas... desde que eu comecei o podcast, eu sempre falo para a equipe, gente, eu queria... A partir de 6 meses, falei, eu queria que vocês vissem o índice de autodestruição, né, de tirar a própria vida, de influencers. Aí, primeira coisa, a Michelle, Gabriel, né, Mi? Uhum. Mas por que isso? Falei, não sei, quero. Aí, o primeiro ano... Quanto deu? 8. Uhum. Segundo ano, 22. Esse ano eu tenho que saber até em que está. Porque isso era uma coisa lógica para mim. Se existem pessoas que estão vivendo de fazer um personagem que eles não são, é como você fazer um papel de teatro do qual a peça dura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso adoece, enlouquece ou faz a pessoa partir antes. E o índice só está aumentando. E eu falo que a persona... No Brasil, tá? Eu vejo estatística. Muito isso no Sapucaí. Uhum. Quando eles desfilam, aí eles chegam no final. Ai, tô doido para tirar isso aqui, porque aqui tem calo aqui. Isso, tem isso. Uma machucada aqui que a fantasia gerou. Isso. A fantasia, você sustenta ela por algum tempo. Você mas não o tempo sustenta todo. O tempo todo. Não sustenta. E talvez as pessoas não estejam vendo isso. Não estejam vendo. Elas estão acreditando. É quase como se fosse um delírio coletivo de acreditar que você monta um personagem e que todo mundo vai acreditar e você vai acreditar. O problema de você botar uma máscara é que depois aquilo se adere a você. Uhum. Tem um poema do Fernando Pessoa que fala isso. Tentei arrancar a máscara e ela já estava grudada ao rosto e já não deu mais. Exatamente. Então, mas eu acho que as pessoas não estão vendo isso. Não estão vendo. Uma outra coisa, uma das coisas que me acalma profundamente, eu tenho uma trilha sonora lá no Spotify, que é para ativar meu nervo vago. É para fazer o oposto do estresse. Não, depois você compartilha. Olha, eu levanto todos os dias que eu consigo levantar, já escovar o dente, botar aquilo me alinha, que eu falo assim, venha o que vier, que hoje nada tira a minha paz. E às vezes, assim, 3 dias, quando a gente viaja muito, a gente perde a rotina, né? É. Isso é tão chato, você está num lugar, está no outro. Às vezes eu falo assim, está acontecendo alguma coisa. Eu falo, não estou ouvindo minhas músicas. Você que criou essa playlist? Peguei alguns, né, que para mim assim, entrou a linha. É uma coisa impressionante. Me põe num lugar... Num flow. Me põe num flow, que é aquela hora que eu olho no espelho e falo, Bia, estamos envelhecendo, né? Aí eu falo assim, mas pensa bem. A trajetória está ficando bonita. É. Eu sempre falo que a gente está escrevendo um livro, todos nós. E é claro que num livro não vai ter 20 capítulos, um não vai prestar, o outro vai ser mais ou menos. Mas se você consegue fazer 80% desse livro valer a pena, a tua vida está valendo a pena. Tem algum capítulo no seu livro da vida que você diria este aqui é um capítulo que... Eu acho que os momentos mais jovens, eu era muito impulsiva. Mesmo? Era. Eu já tive uma situação, assim, claro que em auges de estresse, época de residência, quando você dá plantão e você tem que dar conta da residência, dar conta dos plantões, e era bem puxado. Residência é bem puxado, você... Tanto que você tem lugar para morar no hospital, na residência. Então, chama residência. Residência. Né? Não é você ir lá, você passa o dia lá. E ainda tem plantões. Eu me lembro que um dia eu estava tão estressada, e foi um plantão tão estressado, eu estava dormindo pouco, eu tinha que estudar, tinha que apresentar trabalho no dia seguinte. Eu estava dirigindo, aí estava um amigo meu da residência, a gente estava voltando para casa, a residência era em Botafogo, estava ali na Toneleiro, em Copacabana, voltando para casa. E aí... um ônibus. Eu estava aqui, o ônibus fez assim, vum! Mas me cortou de uma tal maneira. Aí eu não sei o que que tinha aquele dia. Eu devia estar em TPM também, né? Eu virei na frente do ônibus, parei. Aí o meu amigo Dari, ele falou: Lindinha, Lindinha, Lindinha, volta aqui. Eu falei: não, ele vai me pedir desculpa. Eu saí do carro, entrei, O fiz assim, motorista ele do ônibus abriu, que estressado. foi? Aí eu falei: dá para você me pedir desculpa pelo que você me fez? Ele: tira esse carro daí, dona. Falei: você vai me pedir desculpa. Porque quando eu estou muito estressada, eu falo baixinho. O pessoal já sabe. Se eu estiver falando muito baixinho, que você tem dificuldade para ouvir, eu estou No no limite. limite. Aí eu falei: não, se eu desça aqui. Não, vou descer. Por favor, senhor, se eu desça aqui. O que você fez não foi certo, e você sabe que não foi certo. Quando ele falou não pela terceira vez e fez menção de fechar a porta, eu subi. E eu vi que ele era um Desse cara. tamanzinho. Eu peguei ele pela blusa. Era Que blusão que quem vê eles usavam. falando, tá achando que é uma Arranquei. mulher de 2 metros Eu aí? arranquei ele do coisa. Eu arranquei. Você não me pergunte como. E eu fui descendo com ele pela escada. Eu falei: você vai me pedir desculpa aqui no asfalto, que aqui somos nós dois. Lá de cima, da sua poltrona lá, não é aqui. Eu vou pedir desculpa pelo que eu fiz, mas você pede primeiro, que eu tiro. Aí começou a juntar gente, Ah, eu imagino, o povo do ônibus, vamos embora. Não, o pessoal do. Vamos embora. Pede desculpa para ela, falando não sei o quê. Papapá. Falei: pede desculpa que você está prejudicando os outros. Aí ele: não, tá bom, desculpa. Falei: de coração. Assim tá. Ah, dedinho. Só não desenho. Depois eu entrei no carro, depois cheguei em casa, e o meu amigo assim, muda ele. Você sabe o risco que você correu? Você sabia que a gente podia ser linchado? Você sabia que aquele homem podia dar na sua cara e eu era obrigada a tentar te defender? Falei: gente, não carecia. Não Esses carecia. capítulos de impulsividade, você acha que. Eu acho que não valeu a pena. Hoje é assim, mas aí também eu fui para o extremo, né? Porque hoje, outro dia, bateram no meu carro, na traseira, no sinal, numa sexta-feira. Isso já tem um tempo, em 5 anos. Aí eu falei: dane-se. No carro eu estava, no carro eu fiquei. Aí o cara saiu e ficou batendo, batendo. Falei: não tem problema. Tudo certo. Você nem foi olhar se estragar? Nada, não fui. Aí baixei o vidro e falei: meu senhor, tá tudo certo. Não, eu quero te mostrar, tá, porque eu tenho um lanterneiro, tá, papapá, papapá. Falei: não, tá tudo certo, eu não vou ver isso hoje, sexta-feira, segunda-feira, eu vou pedir pro meu porteiro ver, vai chamar o seguro. Eu não vou perder meu final de semana, te juro por Deus. Menino, mas o homem era obsessivo. Aí ele queria que eu visse Sistemático. pedacinho, Ele é sistema. pedacinho, que ele ia levar, que ele ia fazer. Não, eu não quero, não, não quero. Chegou uma hora, eu falei: meu senhor, é sério, não quero. Aí o prejuízo já está Agora eu ficando. já estou Agora é sério. apelando. Então você fica com o meu telefone? Fico. Eu fico com o seu telefone. Ah, tá bom, você me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe. Você estava tendo mais prejuízo de tempo do que do carro. Exatamente. Então, assim, alguns capítulos eu faria diferente. Eu faria diferente. Mas se fosse possível voltar, não é possível É, não voltar. mesmo. Então, tudo que eu fiz que não me agradou, que não foi bacana, o que eu posso e faço todos os dias é não repetir os mesmos erros. Eu digo que eu quero errar novos erros. Porque a gente vai errar o tempo todo. Mas não os mesmos. Eu não me permito mais Minha errar mãe tinha uma os mesmos. frase maravilhosa, porque nós somos 6 irmãos. Ela falava de mim, que sou a mais nova. Ela falava: essa menina nunca apanha 2 vezes pela mesma coisa. Ela sempre apanha por coisas diferentes. Porque eu aprendia com aquele erro, fazia outras coisas erradas lá, mas nunca o Então, nós mesmo erro. fomos iguais, porque eu sou a caçula. A minha irmã sempre lidava com as broncas da minha mãe, e eu me lembro que eu observava, fazia assim. Minha mãe falava: Sônia, não sei quem, não sei o que lá, papapá. Ela aumentava o rádio e falava: quê? Não tô ouvindo Ai, que nada. Não tô. cínica. Menina, aquilo ia deixando a Vontade de mamãe. E eu bater. falava assim: faz isso não, precisa não. E Ah. ela: não. Aí quando minha mãe ameaçava de ir perto dela, ela fechava a porta do banheiro e ligava o chuveiro com som. Falei: não vai prestar, porque ela vai ter que sair de lá. Eu nunca apanhei. Nunca. E minha mãe, minha irmã: você é predileta. Eu falei: não. A diferença é que eu ouço. Se eu tiver errado, eu me calo e eu não repito aquilo. Então minha mãe sempre diz: Ana Beatriz, não dá o trabalho. Era onde falava uma vez só, estava falado. Eu também Mas não. por observação, eu falava: para que que eu vou para o conflito? Porque o conflito desgasta. Ah, e adoece a relação, né? Raiva, Bia, você já viu falar coisa de saúde ruim? Mental. Raiva? Pois é. Raiva é uma coisa horrorosa. Adoece até os órgãos, né? Todos. Além de baixar Eu muito vi a você imunidade. Falando disso em algum lugar, do quanto a raiva contamina o corpo inteiro. O corpo inteiro. O corpo inteiro. E você tem ali um período, na hora que a raiva você vai sentindo, né? Ela vai esquentando. Quando ela vai subindo, se você nessa hora sair de cena, eu sou mestre em hoje fazer. Ah, eu vou fazer xixi. Sai. Porque a raiva, você tem 90 segundos, que é 1 minuto e meio, para não deixá-la estourar. Se você bloqueia ela, sai do campo que está provocando a raiva, muda a estação, ela não vai pro explodir. Aí tem gente que fala assim, ah, mas explodir alivia. Aliviar não é resolver. Alivia naquele momento, mas E você alivia a cria... emoção. E às Alivia a vezes cria emoção, até mas um não outro problema. resolve nenhum conflito, pelo contrário, só aumenta. Então, assim, eu acho que, pelo menos para mim, não acho que isso é uma regra, envelhecer está sendo bom para caramba. Você tá igual a Fernanda Montenegro. Tá bom demais. Se eu soubesse, envelhecia antes. Eu também acho. Eu acho que a gente é bem mais sábio Eu sou depois. muito mais feliz hoje. Ah, muito mais. Voltando a falar de saúde mental, você acha que mudou muito lá de quando você começou para agora? Inclusive ter doenças, questões. Porque a gente falava em pandemia, né? Que nós íamos ter uma pandemia Não. pós de saúde mental. Você acha que isso piorou lá de quando você começou, de quando você formou para agora? Muito. Eu acho que é primeiro que a gente sabe mais, faz mais diagnóstico, tudo bem, mas eu acho que o estilo de vida piorou muito. Uma das coisas, por exemplo, nós somos animais, você lembra disso? O ser humano, ele é um animal que cresceu na escassez. Pensa só, lá. A gente não tinha casa, a gente tinha nada disso. A gente tinha que procurar abrigo, a gente dividia cavernas com outros animais. A gente não tinha, estava no tempo. A gente ia procurando, acabou o alimento aqui, a gente vai para outro lugar. O único prazer que existia naquela época era sexo. Quando dava tempo, né? Porque você dormia de noite, tinha um revezamento, não se dormia assim, para vigiar, Para não né? entrar Para bicho. não entrar bicho. Então, tinha o que dormia, o outro que ficava tomando conta, aquilo se revezava. Então, eu acho que a gente foi trocando. Hoje, a gente tem excesso de tudo. E o ser humano não lida com excesso de possibilidades. Por exemplo, excesso de prazeres. Quem é que consegue dar conta de excesso de prazeres? Quando você tem muitas possibilidades, você adoece se você não tiver sabedoria. Nossa. Você adoece porque. Poderosíssimo isso que você está falando. Você adoece e principalmente de quê? Ansiedade, depressão e vícios. Todo vazio vai ser ocupado. A natureza não suporta vácuo. Você vê o universo, É. né? O vácuo é para ser preenchido. E o ser humano, ele no fundo, no fundo, é uma parte do universo. As leis que regem o universo regem a gente. É que a gente não se toca. Tem gente que fala assim: ai, que saco, eu estou infeliz. Gente, a natureza, o tempo tem horas que tá, o mar está calmo, tem É. horas que está de Tem ressaca. hora que a onda tá alta, depois o reflui, o mar recua. A gente Eu falo também. que o mar, para mim, é uma escola. E é lindo aquilo, Tem né? toda aquela energia da onda, Tem. mas depois o mar reflui. E tem horas que ele É. serena, que você fala assim, coisa esquisita, tá Baixa calmo maré, demais. sobe maré. Então, assim, a gente tem que entender que o ser humano. Nós somos hoje tecnologicamente muito evoluídos, não tenha dúvida. Mas, como é que eu vou dizer? Fisiologicamente, nós ainda somos muito primitivos. O nosso cérebro tem dois grandes circuitos: o circuito do medo, que é esse do fugir ou se lançar, né? Que é o da sobrevivência, e o circuito do prazer, que era a busca de recompensa, que durante um tempo. Precisava, só funcionava. O outro funcionava para nos proteger. A gente ia caçar, a gente tinha que se prevenir, a gente tinha que se ter um grupo para que a gente pudesse fazer frente a animais muito mais fortes que a gente, né? Agora, o da recompensa era usado só porque a gente tinha que se reproduzir para estar aqui contando essa história. A gente tinha que não morrer, e aí tinha o circuito, tem o circuito, e se reproduzir. O resto que acontecer, a gente está aqui contando essa história. Agora, se você só tem esses dois circuitos, nosso cérebro ainda é o mesmo. É. Eu brinco que é a música do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso eu estudei e comprovei no doutorado. Nós ganhamos cultura, mas nós não adquirimos novos circuitos ao longo desses milhões Não, de são anos. os mesmos. O Nossa mesmo máquina, cérebro. nós ainda somos um Fusquinha, né? E a gente Com a carenagem de. de Ferrari. Mas o fato é que a gente tem que entender isso. Então, tudo que é ameaça, que o cérebro lê como ameaça, ele vai reagir da mesma maneira, provocando estresse, diminuindo a imunidade, aumentando a pressão. Se você não entende isso, porque, por exemplo, a geração Z hoje é a geração mais informada que já existiu nesse planeta. É a geração que mais fala de saúde mental e é a que mais adoece. Olha a contradição. E o Olha a que era para contradição. ser, porque aí quando você fala isso, muito rico, né? É prazer, é medo e recompensa. Isso. O que era para ser recompensa, por exemplo, muito conhecimento, muitas possibilidades, veio para o circuito do medo. Porque você tem dois tipos de prazer, né? De recompensa, imediata e a E a longo longo prazo. prazo. A imediata, eu digo que gera dopamina barata, vagabunda, falsificada, que são os vícios. E vice. É. É a pornografia, é a rede social que você fica tic, tic, tic. Porque, gente, imagina o seguinte: o problema não é a rede social, é o que você consome na rede social. Você imagina se Platão, Sócrates fossem vivos, tivessem a rede social. A gente Nossa. todo dia de manhã fala: nossa, vamos lá, ele acordou, o que que ele vai falar hoje? Né? Eu ficaria assim, totalmente. Tanto que hoje, por exemplo, a professora Lúcia Helena, uma pessoa que eu adoro, É maravilhosa. que produz um conhecimento riquíssimo que a gente tem que ouvir. Tem uma menina bem mais nova, Miriam, não é o nome da Miriam Garcia? Miriam Garcia, que é uma menina nova, Não conheço. veja, veja, porque ela fala de filosofia de uma maneira clara e ela mescla com a psicanálise. Olha só. Ela é muito, muito, muito legal, né? Então, quem sabe ela não vai estar num encontro Sim, aí nosso, porque nós. assim, é somar forças, é Sim. somar forças o tempo todo. A gente só está aqui como espécie porque a gente colaborou uns com os outros. Não é porque a gente é mais inteligente, porque todos os animais são inteligentes. É porque a gente O colaborou. bem precisa se unir, né, Bia? O mal é muito unido. E a gente não O aprende. crime é É organizado. organizado e o bem é desorganizado. Precisa organizar, porque a gente tem força. E você acha que, como espécie, olhando um pouco para essa questão da saúde mental, nós somos adoecendo por esse Nós excesso? estamos adoecendo justamente porque nós estamos tendo milhões de possibilidades e a gente ainda reage como homens e mulheres primitivos, sem saber. E se você não conhece esse funcionamento, você se deixa fácil dominar pela dopamina barata. Porque a dopamina, o que é a dopamina boa? É aquela que você vai se abastecendo de uma leitura, e aí É. cada livro você fala assim: não tinha visto isso, que interessante esse ponto de vista. É aquele que você tem de afetos verdadeiros, né? De É abraço. você fazer um projeto de saúde, de academia, de fitness em 6 meses, daqui 6 meses você alcançar o resultado. Exatamente. É apostar numa relação com defeitos e tudo, mas na construção de uma relação, de uma amizade. Então, isso é a dopamina, mas as pessoas estão tão viciadas em dopamina barata, que ela quer aqui e agora. Aí é a geração frustrada que mais adoece, que tem todos os recursos, mas é que não tem resistência nenhuma. Não Não tem. suporta, Não né? suporta uma frustração. É uma geração que muitos vão na entrevista de emprego e leva pai e mãe. É sério. É sério, leva pai e mãe. Para que responda por ele. Isso é uma coisa que eu, quando atendi, eu fazia uma coisa, tipo assim, último ano de faculdade, eu falei: vamos começar a preparar para entrevista de emprego? Mas, Bia, eu não estou nem formado. E você sabe se comportar bem na É. entrevista de emprego? O que que você responde? Você vai para uma empresa, estuda a empresa antes. Hoje você tem todo acesso. Vê se é uma empresa familiar, se não é familiar, valores. Você tem que saber, porque ia para a empresa, não sei qual é o nome da empresa, não sei. Falava: você vai prestar prova para quê? Não sei. A empresa é de quê? Não sei. Essa geração falta desejo, né? O Freud falava que desejo tem a ver com vida. Pulsão de vida. Pulsão de vida. Falta. E é a geração que menos deseja, é a geração que menos tira carteira. É, exatamente. Nós sonhávamos dirigir, fugir de casa, morar sozinho. Exatamente. A gente queria. Não sabia nem o que queria. É. Mas a gente era movido por algo. Eu fico muito assustado. Existe quando uma eu motivação. Vejo um ser não desejante. Porque a motivação, a dopamina também tem a ver com a motivação. Se você gasta dopamina nas coisas baratas, do tipo, vou ficar aqui só vendo isso, joguinho, pornografia, seriado. Eu nunca vejo seriado. Eu só vejo assim, se for muito bom, meu amor, é a primeira temporada, eu não vou cair na cilada da 2, da 3, da 4. É. Eu também não tenho condição de assistir série, eu não gosto. Me cansa. Por exemplo, tem umas que são indiscutíveis, mas eu não passo da primeira. Se foi maravilhosa, eu falei, vou ficar aqui. Aí tem aquela que está na oitava. Aí todo mundo que vai até o final chega, ai, fez bem, Bia, porque acabou uma bosta. Desvirtuou. Porque aí depois, querida, vai sendo manipulado de acordo com os objetivos e o sucesso que está fazendo. De acordo com os indicadores. Eu não posso cair nessa. Então, assim, a arte me pega, me sequestra. Mas eu não deixo me manipular pela continuação de sucessos que deixam de ser sucesso, porque virou um produto. E passa pelo autoconhecimento também, né? Porque você sabe o que é bom para você. Você observa. Você sabe exatamente quando vai acabar um capítulo de uma série, porque é quando você está assim. Aí acaba. Aí te deixou tensa para ir para outra. É tudo feito para liberar a tua dopamina barata. Aí e eu falo, pra te viciar. E para te viciar. Para que você fique nesse ciclo de adoecimento. Não precisa nada, né? As pessoas que mais entendem de neurociência são as pessoas ligadas ao marketing, ao neuromarketing. Neuromarketing. É mesmo. Exatamente. E não tem problema que eles saibam. Eu não acho ruim que eles saibam, porque é a profissão deles. Eles têm o dever de criar necessidades em nós para consumir, não é isso? Tá limpo, é a profissão dele. É. Mas eu tenho. E é o jogo, o capitalismo. E é o jogo. É isso, consumo. Não tem problema. Mas a questão é que eu, sabendo disso, eu tenho o dever de falar: não. Eu escolho. Eu escolho. Eu sou livre. Exercer o livre-arbítrio só é possível com conhecimento. Bia, tem um livro do Byung-Yun Chan, Sociedade do Cansaço. Sim, sim. Ele é coreano ou japonês? É, acho que é coreano. Coreano, eu acho. É, agora fiquei em dúvida. Coreano ou japonês? É, eu sei quem é, sei quem é. É maravilhoso. Você acha que a sociedade está mais doente ou mais cansada? Eu acho que a sociedade está exausta e toda exaustão leva ao adoecimento. O que, que é exaustão? É um estresse crônico. E o estresse que é o que você falou, né? É o fogo que dura muito tempo. É. Então, assim, a exaustão, eu vejo uma geração e gerações exaustas, desde os milênios a coisa já está de exaustão, mas eu vejo também que essa exaustão é o anúncio do adoecimento que está chegando. É o pré-adoecimento. E é engraçado esse negócio que você falou de muitas opções. Eu era louca para ter canais de streaming. Eu lembro aqueles de filmes, que era o 1, o 2, o Pipoca, tinha vários. Eu era louca para ter aquilo. HBO. É, Telecine Premium, Telecine isso, Pipoca. Isso. Aí eu falava, nossa, o dia que eu puder assinar... Hoje a gente assina lá um plano que tem, sei lá, 340 canais. Eu não tenho ânimo de abrir um. Por quê? Toda dopamina barata leva... O cansaço vem da dopamina barata. O que é a dopamina barata? Vamos lá. Pega uma laranja. Quando você pega, corta a laranja, você espreme, sai o suco pra caramba, né? Se você continuar espremendo, chega uma hora que vai pingando. Mas não sai mais aquele suco. A dopamina barata, você tem... Entra aquela substância, aquela informação, ou a própria série, ou o que for, tá? Você olhou, libera uma dose de dopamina. Aí você, opa, isso aqui é legal. Se você continua ali, vai... Minando. Liberando, mas vai liberando menos. Aí você vai fazendo mais porque você aposta que quer aquele primeiro suco, não o pinguinho. E aí chega uma hora que você larga. Porque a dopamina boa, imediata, ela vem só da novidade. Qualquer novidade libera dopamina. Né? É que nem traição. Traição é tipo assim, ai, dopamina. Aí você fica, ai, dopamina boa, tá. Depois que você tem, 3 semanas, você fala, gente, não vou trocar. Já conheço o defeito aqui, vou trocar por ali, não vai dar ruim, não. Já tem uma história. Chega. Se você tem bom senso. Se você não tem, parte para o terceiro, para o quarto. Faz que nem o cliente da fadinha. Cliente da fadinha é um exemplo, né? Vai fazendo uma serenata atrás da outra com o Exatamente. mesmo script. Mas no, troca as personagens, mas o script é o mesmo, ele já está escolado, né? Bia, falando em casos de consultório, não sei se você gosta dessas prosas, mas teve algum caso assim que talvez o caso mais esdrúxulo que você teve. Mais esdrúxulo? Que você falou, gente, será possível? Porque a gente em consultório vê de tudo, né? São tantos, mas são tão esdrúxulos que se eu falar, vai expor a pessoa. É, porque dependendo do É nível de porque esdrúxulo, só tem tem um. coisas estranhas que são repetitivas, mas tem coisas estranhas que são tão estranhas que só pode ser uma ou duas vezes na vida. Uma Mas estranha assim, repetitiva. o estranho repetitivo é pessoas, por exemplo, pacientes que têm toque, e toque é uma coisa grave, muito grave, é um sofrimento muito grave. São pessoas, em geral, com um pudor, uma assepsia tão forte, tão não sei o quê, mas ao mesmo tempo, no sexo, são capazes de coisas inacreditáveis. Olha Aí só. você fala assim, gente, mas não deu para entender, porque não podia tocar a mão para cumprimentar. E Eu de tinha uma paciente que tinha a mão ferida, do quanto ela lavava. tanto lavava. Isso sempre me impressionou, mas depois fez uma lógica. Porque o toque e práticas sexuais, que eu falava assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar essa. Né? Tipo assim, não julgando, mas assim, Claro. tá criativo, estranho, né? E eu falava assim, gente, mas por que isso? Com o tempo, eu fui vendo o seguinte: dentro dos transtornos de ansiedade, você tem o pânico, que é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir num curto espaço de tempo. É como num gráfico, é como se fosse um pico, né? Mas não é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir. Porque a pior ansiedade que uma pessoa pode sentir é o toque. Porque o toque é uma ansiedade muito alta, num platô, lá como se fosse no pico Do do pânico pânico, mas é mantido. constante. É horrível, é torturante. É uma pessoa que é É verdade, nunca sequestrada tinha por seus pensado por aí. pensamentos. Então, essas pessoas têm um nível de ansiedade tão grande o tempo todo que provavelmente o sexo é a única hora que eles conseguem ter um alívio. Porque, assim, essa coisa de que o cérebro E faz aí exacerba, né? exacerba, porque é como se fosse um respiro. Agora, para o parceiro deve ser uma coisa esquisita. Né? Porque se você precisa de um alívio, porque você tem um nível de ansiedade o tempo todo, eu tive uma esposa de um paciente que falou assim: Doutor, pelo amor de Deus, mas eu não sou Rivotril. Eu não tenho, eu estou me sentindo um Rivotril, não Para é assim, acalmar para ele. acalmar. Tem que melhorar. Tem que melhorar, porque assim, eu gosto de fazer sexo com ele, mas não é na velocidade, na quantidade. Aí eu fico olhando para ele no meio do sexo e falo assim: eu estou sendo um objeto de um ansiolítico. Eu sou Que um loucura. ansiolítico. Aí eu falei: não, você faz sentido também. Ali me ficou muito claro quando ela falou: eu sou um ansiolítico, né? Eu falei: É gente, interessante essa pontuação sua, porque eu sempre em consultório percebi toque ligado a alguma questão relacionada a sexo. Sempre tinha uma história sexual associada, difusa. E é interessante, eu não tinha pensado, é o alívio. Você vai vender o alívio, só que tem que você não pode ter uma relação, e sexo é bom quando é bom para os dois lados, senão é tortura, né? Alguém tem que estar tá bom, né? Você não pode fazer sexo só por ser funcional. Não, como ela falou, eu sou uma caixa de calmante, eu sou uma caixa de ansiolítico. Então, isso sempre me chamou a atenção de como a gente vai aprendendo coisas que depois a ciência vai explicar. Porque a prática antecede qualquer ciência. A ciência se É faz em cima de uma verdade. prática, É e aí verdade. você vai observando um padrão. Ciência é a leitura da É a prática. leitura de uma prática que se torna ciência quando se mostra que você repetindo aquilo dá o mesmo resultado. Então tem gente que fala assim, mas isso é ciência? Eu nunca vi um estudo exatamente sobre isso. Mas eu sempre digo que tem uma coisa que é o bom senso. A pior coisa que está acontecendo hoje, a gente perdeu o bom senso. Você perde o bom senso, você perde o poder de reflexão. Numa sociedade polarizada, não tem bom senso. E a tal da polarização seja para tudo, tá? Porque a gente está falando de polarização até na própria área médica. É vacina, não é vacina, não sei o quê. Tudo virou polarização, não é só a política. Numa sociedade polarizada, você vê o seguinte, que não existe reflexão. As pessoas se posicionam de um lado ou de outro sem menor bom senso. É como se as pessoas precisassem Defender de um. uma ideologia para viver. Aquilo, Literalmente, no Cazuza falou isso. exatamente, Ideologia é o que quero não é uma para para viver. viver. As pessoas se posicionam hoje não pelo bom senso, não por uma leitura. As pessoas se posicionam assim. Esse lado aqui disfarça as minhas dores, preenche meus vazios. Então, eu estando aqui desse lado, eu me sinto que vai ter um salvador da pátria que vai me tirar minha angústia. E do outro lado ali. Isso é muito ruim. E é interessante quando você fala de polarização de extremos, eu tenho a sensação que as pessoas se sentem representadas. Exatamente. Como se elas estão tão sem identidade que aquela ideologia, aquela pessoa que representa aquela ideologia, ou aquele valor, ou aquela ideia, estivesse representando E elas. às vezes representada por coisas que em algum momento da sua vida era totalmente contrário ao que você acreditava. Quando você pega o movimento do nazismo, você vê isso. Eu fiz filosofia. Muitos filósofos foram criticados por serem apoiadores Do sistema. do sistema nazista. Exatamente. Se você pega ali a liderança do nazismo, tinham juízes, desembargadores, Tinha intelectuais. médicos. Como que pessoas vão para esses extremos simplesmente pela necessidade de representação? Aí você vê a fragilidade da tal da identidade. O que é É identidade? É quem eu verdade. sou em essência. E aí, quando a gente está dizendo que o que mais adoece cronicamente, né, que traz o estresse prolongado, é quando a gente não é fiel à nossa identidade, quanto mais polarização, mais adoecimento terá. É inevitável. É inevitável. Nós estamos num momento da humanidade complicadíssimo. Estamos. Por exemplo, não é à toa que o tema saúde mental está em voga, Hypado. mas vai continuar. Não vai ser um hypado que vai passar. Outras coisas passarão. Porque definitivamente nós temos uma pandemia. Por exemplo, a pandemia, a gente fala de pandemia do Covid, mas em 2016, a Organização Mundial de Saúde lançou um programa de combate ao autoextermínio, das pessoas tirarem sua vida. Naquela época, 2016, eu lembro porque foi o ano que eu lancei Mentes Depressivas, e eu já tinha escrito em 2015, não sabia disso. Então, quando eu lancei, eu recebi uma série de propostas para rodar o Brasil falando de depressão. E tinha um capítulo, tem um capítulo no Mente Depressiva que é só dedicado a isso. Por quê, né? Por que as pessoas tiram a sua vida? Que é algo totalmente contrário àquele circuito mais primário do cérebro, da sobrevivência. É. Porque quando, por E exemplo, por que que as pessoas tiram sua vida? é tão complexo. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Porque olha só, se eu chego perto de você e te dou um susto, você, o teu circuito do medo instintivamente se defende. É igual quando eu encosto numa panela quente, Você naturalmente minha sai! mão puxa. Eu Exatamente. nem penso. Então a gente tem um circuito que defende a gente antes da gente racionalizar A o morte. perigo. É. O perigo. O que que acontece se essa pessoa chega ao ponto de desligar esse circuito? Não precisa nada, eu te falei, né? Eu adoro pular de parapente. Mas toda vez que eu vou pular de parapente, ali na Pedra da Gávea, é uma rampinha muito pequenininha. Quando você olha aquilo, eu falo assim, gente, eu vou correr ali, me jogar. Você vê a floresta ali embaixo. Deus me Na hora que ele fala, vamos, a perna, trava. instintivamente, mas você, eu ainda falo para o instrutor, me joga, porque não sou eu, é o meu cérebro. É. O que que acontece quando uma pessoa se joga para buscar o seu extermínio? Isso é desligado. Isso é desligado. O que que faz o O sistema de circuito, autopreservação é desligado. que é o circuito mais Primitivo. primitivo, que roda muito mais fácil? Alguém te ensina a sentir medo? É, não. Não. Até porque é quase inconsciente, né? É o retirar a mão da panela quente, eu nem penso para Acabou. fazer. Acabou. Defender a própria vida é praticamente inconsciente, é um circuito que roda sozinho. Acabou. Se ouve um barulho, você. Tum, o coração dispara. Esse circuito é um circuito, né, muito, muito ativado. Porque a gente precisou sobreviver num mundo que nós éramos animais. Olha, gente. E você chegou a alguma conclusão de por que que as pessoas. Olha, de tudo que eu Como que estudei, desliga esse circuito? de tudo que eu estudei, tá? Tem uns que eu não consigo. Eu só tive duas pacientes que eu perdi para a vida. Eu digo que perdi para o game da vida. As duas, e essas cartas eu tenho até hoje, as duas me deixaram a carta. As duas. E uma carta de um afeto, do tipo assim: Bia, você não tem culpa de nada. Foi uma decisão minha. Você tentou e até me atrapalhou muitas vezes. Olha só. Porque a ligação que eu tinha com você às vezes me impedia de executar o que já estava planejado para ser executado. E aí eu fui descobrir, quando perdi essas pacientes, que quando você, algum paciente seu, tira a vida, você é investigado pela polícia. É normal, é um procedimento normal. É. E eu me lembro que o delegado, afinal, o que você sabia? Não, não sei. Eu falei, a única coisa que eu tenho aqui é uma carta. Deixou. Ele, assim, deixou uma carta? Eu falei, deixou. Me eximindo de culpa, ele falou: não, É. pode ir embora, deixa aqui, eu vou tirar uma cópia, porque você está eximida, não precisa nem de processo. Eu falei: mas por quê? Uma era advogada, sabia. Deixou a carta registrada. Olha só. O Sartre dizia que retirar a vida é o exercício de extrema liberdade. É o ápice da própria liberdade. Mas eu fico pensando que isso eu discordo um pouco do Sartre. E vou discordar no sentido. Eu acho que se há uma lucidez, É. um bem-estar, Pensei nisso é também. uma opção. Como me parece que foi do Antônio Cícero, irmão da Marina Lima, compositor maravilhoso, né? De todas as. Nossa, Fugaz. Antônio Cícero era um filósofo maravilhoso, uma figura queridíssima no Rio de Janeiro. E ele morava na Suíça há um tempo. E me parece que nos últimos anos ele estava demenciando. Ele sacou que estava demenciando. Ele sacou. Então, antes de perder toda a lucidez, ele foi morar na Suíça para ter o direito de escolher o momento. Foi eutanásia? Foi. Permitido, assistido, Sim. né? Talvez nesse aspecto tenha sido. É. Pelo nível intelectual, pelo nível de lucidez e clareza, porque você vê, ele teve o diagnóstico, mas ele teve o diagnóstico precoce de início demencial. Ele sabia o que viria pela frente, com todas as possibilidades de recursos, e ele fez uma decisão em lucidez. Mas o que os estudos mostram é que a Em geral, não são. maioria das pessoas que tiram a vida é por desespero. Porque eu tive dois pacientes que se jogaram e foram salvos por uma árvore. Você acredita nisso? E depois? E depois, fomos, tratamos, sei que lá. Quando ele estava bem, ele olhou para mim e falou: graças a Deus. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu fiquei cego. Cego. É o sistema que desliga que você falou. E ele falou assim. Eu fico pensando, se eu tivesse ido, eu não estava pronto. Os dois, uma mulher e um homem. Olha só. Os dois salvos por uma árvore. Pulou e Porque caiu na árvore. quebrou, né? Uma opção de coisa. Mas... não, estou rindo, Mas assim, não estou rindo da é, situação. não, Mas assim, saiu vivo. né? Você falar, mas não alterou, não bateu cabeça, nada. E os dois depois me disseram teria sido um grande erro. Que bom que eu estou aqui. Então, assim, o que que leva, talvez um desespero tão grande que faz a gente ficar burro de desespero? Porque tem aquele Eu ditado. acho que a dor fica maior que a vontade de viver. Não, não é querer morrer, é querer silenciar a dor. Momentaneamente, por É. desespero. E esse excesso é que nem raiva. Por exemplo, quando tem um termo que fala assim: fulano ficou cego de raiva. É mentira, eu digo que esse termo está errado. Ficou burro de raiva. Porque a raiva. Boa. No auge da raiva, o que que acontece? Você desliga o lobo frontal. você superativa o sistema límbico, a amígdala, e Uhum. você desliga, por excesso de estímulo, o lobo frontal. Que aí, se você deixa passar 90 minutos, o sistema reinicia e você religa o lobo frontal. Então, será que não existe também o burro de raiva? Por que que não existe o cego de lucidez, de consciência? Algum tipo de sentimento É tão verdade. dolorido? Será que a gente vai conseguir provar isso em ciência? Mas você está me perguntando o que que eu acho. É Uhum. muito complexo, tem história genética. Se você Claro. tem história de Muito fator envolvido, autoextermínio, né? muito. Nada no ser humano é um fator só. É. Então, se você tem história genética para esse fato, você já fica mais alerta. Se você tem determinados transtornos, por exemplo, o que tira mais a vida nos transtornos é o bipolar. O que tenta mais é o borderline. Mas o que tira mais é o bipolar. É mais efetivo. É mais efetivo. E por qual razão? Porque no Pela bipolar, passionalidade do eu Boden? acho o borderline é. Ele entra, ele tem uma hiperativação do sistema límbico. Então, tem horas que ele fica cego de raiva, ou como eu digo, burro de raiva, não burro, mas de não estar raciocinando. O Boden fica burro de afetos, né, Bia? Burro de amor, burro de raiva, É burro de. porque o sistema emocional funciona tanto, tanto, tanto, que o racional fica muito prejudicado, né? Que é desesperador. Eu acho que ser border é viver em desespero. Por exemplo, a gente já teve uma paixão. Né, tudo. A gente fica idiota. É, A paixão é um estado alterado de consciência. mesmo. Burrice. É uma burrice. Eu sempre Paixão digo: está alterada. Tipo, você se eu me faz coisas que você fala apaixonar, assim, não é se eu possível me que eu fiz isso. apaixonar, me interditem momentaneamente. Depois me devolve o meu direito. Porque o que que a pessoa faz apaixonada? Casa apaixonada. Aí tá a encrenca. A encrenca tá feita. A pobre daquela cantora Britney Spears. Ah. Coitada, ela casa no meio de não sei o que, daqui a pouco. Casa, casa, casa. A própria Elizabeth Taylor, coitada. Quantos casamentos? Os oficiais, os outros a gente nem O sabe. Carlos Drummond fala: amor é ridículo. Se não fosse ridículo, não seria amor, né? A paixão. É. O amor não é ridículo. Porque o amor é uma escolha. Você faz uma opção. Você faz uma opção. Todo dia melhorar aquela relação, ficar naquela relação. Seja ela conjugal, seja ela de amizade. Eu falo que amor é serotonina, paixão é dopamina. E diria mais, o amor é endorfina, é ocitocina. É A ocitocina, ocitocina. né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora abraçar. Aí é muito engraçado quando eu estou passando na rua, alguém fica assim, Ana Beatriz? Aí eu vou abraço a pessoa. Falei, olha só, se não abraçar, não sou eu. É sósia, é alguém se passando, que dizem que eu tenho umas três pessoas muito parecidas comigo. Uma vez a pessoa, você tá não sei aonde? Falei, não, não, você está. E mandou uma foto e falei, nossa, parece. Então, assim, eu acho que eu Eu tenho. morro de medo quando falo assim, ah, eu tenho uma pessoa tão parecida com você. Eu falo, é bonito, feia. Tenho um medo de falar que alguém parece comigo e vi um negócio muito Mas era parecido mesmo. De perfil, mesmo. essa coisa aqui, eu falei, nossa, parece mesmo. Não, mas não sou eu, não. Ah, tá. Então, assim, acontece isso. É tão essa coisa minha de abraço, tanto que a coisa que mais me deixou chateada na pandemia era não poder abraçar as pessoas. Olha só. Então, eu preciso dessa ocitocina, né? Porque a ocitocina é a coisa que o pessoal dizia assim: ah, eu amamentar. Mas não é o leite. Porque no amamentar você põe corpinho com corpinho. Então, isso aqui. E tem uma pesquisa que foi feita em 1958 por um psicólogo, Harry Harling, não me lembro o nome, é HH, o primeiro e o segundo nome, que dizia o seguinte: ele fez o seguinte, ele queria provar que o afeto não é vinculado à comida, que seria o leite. Aí ele pegou um macaco rhesus, né? Filhote, sem mãe, e ele construiu duas macacas representando a mãe. Uma de metal, e nesse metal encaixava uma mamadeira com o No leite. peitinho que sairia leite. O outro era idêntico, o boneco, um do lado do outro, só que tem que era feita de pano. E esse pano tinha um sistema de aquecimento, estava sempre quentinho aquele pano ali. Soltaram o bichinho. O bichinho foi lá na mamadeira. Tuc, tuc, tuc, tuc. Acabava de mamar, imediatamente ele ia para o para mãe de pano, quentinho, olha, e ficava só lá. E aí começaram a fazer testes, horrível isso, mas faziam. Começava a dar buzina, barulho, toda vez que ele ficava assustado, ele corria para a mãe quentinha. E aí depois foram ver ao longo do dia, dos dias, ele ficava mais de 18 horas na mãe de pano. Ah. Ele só recorria à mãe que estava com a mamadeira de quando metal. Ele tava com fome. Quando ele estava com fome. E era frio, era metal. Então, isso botou claro o que para a gente, né? Se a gente pudesse inferir para o ser humano que a vida precisa de alimento para existir. Mas que a humanidade ou a afetividade precisa desse colo para florescer. Eu tinha um professor que falava assim, a gente nasceu do feto, mas a gente só se transforma pelo afeto. Exatamente. Exatamente isso. Então, eu acho isso bonito, porque assim, a ocitocina é uma substância que as pessoas achavam, a mãe só produz para dar leite, tá. Nada disso, porque é o vínculo afetivo, é o cimento das relações. Né? E é tão bacana, porque assim, você vê, a mãe tem um bebê. Os primeiros 15 dias, vamos combinar, é infernal. É. Né? E eu não estou falando isso ontem com ela. Eu não estou falando isso com nenhum juízo crítico. Não. Porque chegou um bebê que está ali, ele chora, essa mãe não sabe se ele chora de fome, se ele chora de dor, se ele chora de cólica, se ele Há chora... Há uma romantização, mas o puerpério é infernal. É porque eu é novo porque e toda coisa nova traz um estresse. Há uma privação de sono da mãe no início, porque o bebê, de 3 em 3 horas, você tem que trocar, você tem que dar de mamar, você tem que... É uma mudança muito grande. Qualquer mudança nossa é um estresse. Alguns vão ser maiores, alguns vão ser menores. Se você já teve um parto complicado, esse estresse vai ser maior. E tem um cansaço físico, né, nisso tudo. Então, o que nasce que acontece? Nasce uma mãe, nasce um bebê. Nasce dois seres novos ali. E aí, nesses primeiros 15 dias... Acontece muito o tal do baby blue, que a mãe está cansada, a mãe começa a olhar para a criança e falar, meu Deus, eu vou ser responsável pro resto da vida. E às vezes até uma aversão. Nunca mais, mas aí já é mais quando está para depressão pós-parto. O baby blue é uma sensação assim, que é bem comum. É, meu Deus, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou poder ver só minha novela, nunca mais eu vou poder ter o meu skincare. Aí a pessoa olha aquilo... O né? que eu fiz da vida? O que eu fiz? É uma responsabilidade. Aí o que acontece? Começa ali, dá de mamar, ela fica chorosa, fica emotiva. Eu me lembro que minha sobrinha teve baby blue, ela fica, tia... Eu falei, calma, amor, depois de 15 dias, se tiver assim, a gente entra em ação. Mas, por enquanto, diminui as visitas, pede a babá para ficar um pouquinho, descansa um pouquinho mesmo, Os dois dorme. Estão atentos que estão grávidos? É, fica tranquila, tipo assim, depois de 15 dias, tava com tudo de baby blue. E baby blue, eu acho que quase todo mundo que dá à luz, especialmente o primeiro filho, eu ouso dizer que, provável. Não vou dizer que todo mundo, mas a grande maioria. Mas por quê? Eu baby muito blue isso. Dá em gente responsável. E mãe responsável, não é irresponsável. Porque veja bem, você tem um bebê, você ter esses questionamentos, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dormir? Olha, tanto será que você é esclarecedor, gente, aproveita essa informação que ela é poderosa. Será que eu vou? Uma mãe que ouve isso... Falar, filha, que alívio. Porque, assim, será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou saber o que falar? Será que eu vou saber quando é dor, quando é manha? Gente, somente uma pessoa responsável pensa nisso. Então, todas as vezes que eu tinha baby blue, eu falei, calma. Esses 15 dias, se você não pensar isso, eu vou começar a achar você estranha. Eu vou falar, essa pessoa é fria, essa pessoa é esquisita, não tem apego... Naqueles 15 dias, o que acontece? A magia que acontece? O dar de mamar. Eu só falo assim, tira a roupa toda para dar de mamar. E gruda teu filho no teu corpo máximo da superfície que você puder. Tranca a porta. Sabe? Porque não posso ficar nua. Pode. É só para dar o mamar. Bota aqui. E se precisar, bota aquele negócio de indiana. É indiana mesmo. Indiana, Zusa. Né? Que aquilo gruda. Então não tem problema. Você pode dar mamar pelada andando pelo quarto. O que acontece? A magia da ocitocina. Pele com pele. Aí nasce o afeto, aí nasce o E vínculo. que nem tá ligado, que você falou muito bem da experiência ao leite, porque tem gente que se sente Ao culpada de não conseguir contato, quantas amamentar. vezes eu falei para mãe, Faça isso com para, uma você não mamadeira, se tem for o leite, caso. faça a mamadeira, mas na hora que você for dar de mamar, gruda ele, bota uma música bonitinha, fica ali, porque vai fazer o vínculo, não se culpe, não se culpe. Aí o que que acontece 15 dias depois? Como é que você está? Ele está olhando para mim, ele já me É, reconhece, ele ri. ah, está ali Deixa ele dormir na casa da avó, não, eu vou buscar. rindo. Não, não, a magia acontece. Se a gente não atrapalha, a natureza faz a mágica acontecer, e essa mágica é o cimento do início de uma relação, de um E amor que que é vai lindo, durar a né? vida toda. Por isso que eu acredito muito nas relações que tem o toque da mão, o abraço. Você vê, tem pais, que eu acho bonito isso, né? Pais que saem de casa, beijam o filho, dá aquele abraço. Isso é ocitocina. Isso é afeto sendo renovado, construído, fixado. Ah, os meus filhos falam, mãe, isso é ridículo demais. Eu tô no supermercado, eu abraço, eu grito, eu beijo, eu brinco. Eles falam, mas no melhor dos sentidos, mas eu falo, não, vem cá. Eu acho que isso é importante, esse contato, esse toque. Eu não tenho o menor problema. Minha mãe, eu e minha mãe, a gente anda na rua assim, com Ai, meu que pai. bonitinha. Aí é muito engraçado que às vezes minha mãe, ô, minha filha, não sei, nessa vida tá tão virada, vão achar que nós somos duas mulheres com casa. Eu falei, olha que lindo! Nós duas pessoas estão. Você vê, a autoestima da minha mãe é boa. Autoestima, com 87 anos ela tá. 79. Ai, Aí eu ai, ai. falei assim, mas eu amo tanto você, eu pego ela aqui, ela mais baixinha. Aí ela, não, é isso mesmo. Aí... Então, Vamos assim, preocupar que a isso é gente. afeto. Que Porque, assim, bonitinha. essa conexão é fundamental. Então, é essa questão de, ah, mãe não ama. A natureza se encarrega de fazer isso. A gente não vai atrapalhar. Então, muito baby blue, não medico. Nunca mediquei. Agora, se vai para depressão pós-parto, que aí é uma outra questão, começa a ver uma aversão, pensamentos obsessivos de agredir a criança, aí é É, aí outra o negócio história. ficou Aí mais a tenso. gente já tem que agir. Mas não é a maioria, é a minoria. E é mais raro, né? É mais raro. E isso não é determinante que vai ser boa mãe, não é. Eu sempre digo, esquece. Quando eu li em 2015 Mentes Perigosas, obviamente, né? Era só um sonho te conhecer, mas eu lia e eu falava assim, gente, mas ela tem uma leitura, uma escrita muito passional. Eu falava, ela deve ter sido vítima de alguém, uma psicopatia. De toda a sua obra, eu achei o Mentes Perigosas uma leitura muito passional. Você teve alguma situação com um psicopata? Você foi vítima de alguma psicopatia em amizade? Não dessa forma, assim. É, Mente Perigosa é o único livro que eu não queria escrever. Nunca quis escrever. A minha cabeça, eu tinha que escrever livros para quem sofria com transtornos e para levar à luz essas pessoas que sofriam. E aí eu fui fazer um Sem Censura, que eu fazia sempre, Com a Leda, né? com a Leda Nagli, em 2000 e... Início de 2008. E eu fazia um Sem Censura de final de ano. E nesse Sem Censura estava a Glória também, Glória Pérez estava, estavam se falando de cultura, tá, e estava se falando de um crime da Suzana. Suzane. Suzane von Richthofen. Von Richthofen. É, porque tinha mexido lá no processo, tá. Aí eu não era o meu tema, mas aí a Leda. Ah, Beatriz, blá, blá, blá. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, né? Essa menina, você não mata. Nos 10 mandamentos tem não matarás. Deus nem calculou que era capaz de matar pai e mãe. Era só não matarás. Falei, não tem. Essa menina esgotou a capacidade de matar. Ela se matar um mosquito da dengue, ela já está cometendo uma coisa. A cota dela de maldade não dá. Ela está esgotada. E falando, aí. Eles começam, mas por quê? Eu falei, gente, ó, tudo indica que é uma psicopata, pela frieza, pela indiferença. Ela matou para ter status, poder e pior, se divertiu com isso, né? Porque ela acabou de matar os pais, foi para o O motel psicopata, comemorar. ele atua status, poder e prazer. Não, o outro, de certa forma, o outro, não sendo nada, sendo um objeto, eu não tenho empatia, não tenho culpa, não tenho remorso. Então, o outro é só objeto de utilização para ter status, prazer e diversão. Agora, se puder ser isso tudo junto, melhor. Né? E aí, quando eu falei isso, acabou a conversa lá, não era nem meu assunto, mas acabou virando o assunto. Quando acabou, a Glória falou assim, Ana, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei, Deus me livre, Glória. Vou escrever um livro sobre isso nunca. Porque ele é pesado, esse livro. Porque o psicopata, ele não tem tratamento. Eu não vou ajudar ele, não, porque ele não é tratável. A Glória olhou para mim quieta, que a Glória é historiadora. Né? Quantos por cento de TDAH tem? Que eu já tinha escrito. Eu falei, uns 6%. Uhum. Outro livro, né? Do medo, ansiedade. Quantas pessoas? Eu falei, no total, 10 a 12%. Uhum. Quantas pessoas são psicopatas? Aí eu falei, olha, entre leves, moderados, graves, vamos dizer aí 3 a 4%. Uhum. Que chato, né, Ana? Eu falei, chato o quê? Você escreve para 6%, você escreve para 10%, mas você não escreve para 96% das que pessoas são as vítimas. Que não são as vítimas e poderiam ter uma segunda chance. Que sacada. E ela falou assim, porque a minha filha, se eu soubesse isso, provavelmente eu não deixaria minha filha andar sem segurança naquela época. Não. Aí ela não teve o que... Você aí não teve eu, como... Eu bati fugir. Assim, eu falei... É, Glória. Eu falei, gente, ter amiga inteligente é fogo, né? Porque foi um tapa na minha cara. Eu falei, tá, agora porque, na eu verdade, pensar. Você não escreve para o psicopata, você escreve Sim. para as vítimas. 96% das pessoas que poderiam sacar e sair antes. Eu falei, tá bom, eu vou escrever. Mas joguei aquilo, falei, meu Deus, que encrenca que eu fui me meter. Papapá. Aí passei 3 meses estudando. Quanto mais estudar, mais eu passava mal. Eu tive refluxo, eu tive, foi tudo. O caso da Dani, né? Foi um caso que a Glória me deu todo o processo. Foi o caso mais detalhado, que eu pude colocar coisas mais fidedignas, porque o resto eu pegava muito manchete de jornal para não estar falando coisa que já não tenha saído na imprensa. Eu só sei que o caso doeu. Da Daniela Pérez você fez a partir do processo. Do processo. E das informações. Você deve ter visto coisas horríveis. Horríveis. E aí, quando chegou o parecer do juiz, no caso sobre da Dani, Guilherme. Ele descreveu o psicopata. Mas ele não sabia que aquilo era psicopatia. Tanto que depois, aí ela... Isso aqui não é a descrição de um psicopata? Eu falei, é. O juiz não sabia que ele sabia. Aí eu falei, tá bom. Menina, primeiro mês, aquilo, eu não dormia, era pesadelo, era... Falei, meu Deus, vou parir o alien. Aí, quando eu fui apresentar o projeto à editora, ninguém vai comprar esse livro, isso aqui é uma tragédia, as pessoas querem autoajuda, estava no auge da autoajuda. É verdade. E não sei o que, isso aqui é um verdade. Fracasso. É verdade, você escreveu no ápice no auge do tsunami da autoajuda. Falei, mas é isso que eu tenho para escrever, não sei um livrão quê. Capa preta. Preta, né, com aquela cara, com aquele olhar, né. Um negócio quebrando, não era isso? Não, quebrando é do Border. Ah, é mesmo. Aí, eu falei, tá, fui. 3 meses... Eu me lembro que eu encerrei o livro, era julho, e estava tendo festas julinas em volta. Aqui, tananana, falei, oxe, Maria, tá difícil trabalhar, porque a festa junina comendo. Eu acabei, que eu falei, pim, era 11h30, de um sábado à noite. Você acabou de escrever o livro. Acabei. Aí eu falei, bom, é isso. Aí a Glória falou, assim que você acabar, me manda. Aí eu falei, quer dizer uma coisa? Eu vou mandar logo para a Glória, porque aí senão eu esqueço. Vou tomar um banho, porque amanhã eu vou dormir o dia inteiro. Amanhã eu vou dormir Passada, o dia é. Inteiro. Aí eu só sei que fui, tomei banho, papapá, tomei um leitinho. Aí naquela época você recebia e-mail no computador, fazia tlim. É mesmo. Você lembra? É, tinha uma notificação. Tlim. Falei. Aí eu olhei, ela, vou passar a noite lendo, vamos almoçar amanhã no Antiquários? 1 hora? Aí eu, tá. Falei, vou ter que dormir um pouco menos. Ah, sim. Aí fomos. Aí quando eu encontrei ela, tava ela, uma amiga jornalista dela, muito legal, que ela falou, eu tô aqui vendo com a fulana, tá. Aí quando eu sentei com a cara acabada, eu falei: "E aí, meninas?" Ela: "Cara, esse livro tem que ser publicado. Tem que ser publicado e não sei o quê, tá. Eu falei: "Vocês estão falando como amigas ou estão falando com..." "Não, nós estamos falando como leitora." Tá. É Aí libertador aquele livro. é. Então assim, Libertador. eu não tinha noção. Eu fiz um livro quase como tipo assim, claro que o argumento dela foi indiscutível, né? Mas eu falei: "Isso não vai dar em nada." E é o meu livro mais vendido. Até hoje. Mentes Perigosas, ele se renova, ele se faz. Em 2018, eu atualizei e botei um capítulo de psicopatia e família, em família, e psicopatia e poder, que aí eu entro na política. Mas na política, eu fiz questão de não citar nenhum político Ah, por com menos de certeza. 50 anos já. E o pessoal: "Por que que não fala de fulano?" Fala: "Porque eu prezo minha vida. Por que você não fala de... Porque eu não quero brigar com não sei o quê. Porque eu quero continuar vivendo no meu país." Né? Então, assim, foi um desafio escrever, mas eu tenho orgulho dele, porque a Ah, eu quantidade de teria gente também. que me para na rua e fala: "Se não fosse você, eu acho que eu não estaria viva. Eu consegui sair de um relacionamento assim, assim, assim." Uma vez eu fui num presídio, que eu estava começando pesquisa, presídio feminino, para borderline, porque tem muito borderline que é vítima de psicopata. Porque o psicopata é frio, é É razão. verdade. O E o border, a border é muito border afeto. é paixão. Então, tá É. apaixonada, é capaz de entrar no crime e fazer o É trabalho sujo pelo verdade. outro. E quando ela é presa? Guilherme e Paula, né? E quando ela é presa, o que que acontece? O cara nunca mais vai lá. Ó. Nunca visita. Visita no presídio feminino, querida, não tem visita de homem. É mãe, é filho. É mesmo? Não tem. Agora, visita no presídio masculino, cheio de mulher lá na fila. Entendeu? Inclusive disputando visita íntima. É. E aí eu fui fazer essa pesquisa, foi muito engraçado que quando eu entrei, umas olharam assim, não sei o quê, aí teve uma falou: "Doutora!" Eu falei: "Oi." "Você é foda, hein, mulher? Foda." Eu falei: "Oh, obrigado. Isso é elogio ou xingamento?" "Não, doutora, porque eu vou te dizer uma coisa, eu não cometo mais o erro, não. Eu estou aqui por causa de um psicopata e eu hoje eu sei o cheiro de cada um deles. Ó. Muito obrigado. Porque se eu não tivesse lido seu livro..." Foi uma época que o Mentes Perigosas eu cedi direitos para ser vendido a preço de nada pela Avon. Então eu tinha um livrinho. Ah. Então teve uma coisa, a minha empregada uma vez Colocou na chegou, mão de todo todo mundo. mundo, e ela estava lá: "Ó, tá aqui. Isso é uma Bíblia. Isso é uma Bíblia. Muito obrigado." Aí as outras: "Pô, como é esse negócio aí? Mas depois eu empresto." "Mas, doutora, muito obrigada. Posso lhe dar um abraço?" Falei: "Claro que você pode me dar um abraço." Ana, tem várias teorias e várias explicações, mas eu queria ouvir a sua. Qual que, para você, é a diferença entre o psicopata e o sociopata? Na realidade, é uma coisa muito mais de nomenclatura. Por que que é psicopata? Porque a primeira pessoa que estudou, que aprofundou, que desenvolveu a escala Hare, que é o Robert Hare, canadense, psiquiatra canadense, que fez, usou o termo, né, dessa coisa da falta de empatia, de falta de remorso, dessa coisa egocêntrica. E eu acho que merece, quem estudou primeiro merece que a gente O siga. mérito. É um mérito. Sociopatia se falava muito numa época que falava assim: "Ah, todo mundo nasce bom. A sociedade é que transforma a Perverte. pessoa no..." E a gente É. sabe que não é bem assim. Infelizmente, não é bem assim. Que existe a pessoa já nasce com aquela essência, Porque tem uma infelizmente. linha da ciência que vai pautar isso, né? O psicopata já nasce. O sociopata se torna por alguma situação, trauma, maus tratos. Mas eu digo que são as duas coisas. Porque se você tem aquela marcação de essência, você vê desde criança, né? Aquela tendência à frieza, maltrato de animais, o jeito que brinca com as outras crianças, um certo prazer em ver a outra criança cair, né? E se você tiver uma educação bacana, você até freia a manifestação. Se você Que é a tiver... epigenética, né? É epigenética. Se você tiver uma educação que é: "Ai, que bonitinho, eu tive uma família que me procurou, porque eles tinham uma fazenda no interior de São Paulo. A avó ficou com o neto, porque os pais foram viajar nas férias, e ele chegou, vó, 8 anos. Eu quero videogame, sei lá. Vó, meu filho, eu não vou sair daqui da fazenda. Seus pais vão trazer seu videogame. Não, eu quero agora. Meu filho, não vou, não sei o quê, papapá. Tá bom. 2 dias depois, a avó procurando o gato dela. Onde tá o gatinho? Onde tá? Você viu, fulano? Não. Os funcionários, nada. Passou mais 2 dias, o grito da cozinheira. Não, fulano, chega aqui. Aí tinha um freezer de carne. Abriu, o gato tava lá congelado. Aí ela chegou, fulano, que você fez isso? Porque você não me deu o videogame. Assim. A avó. Aí depois ele começou a brincar de noite, porque não teve videogame, brincar com o filho do caseiro. Não sei se caseiro fala, em fazenda deve ser outro termo, mas É caseiro. é caseiro também, que tomava conta. Aí ele pegou um balde, botou álcool e gasolina, e aí a brincadeira dele, vamos brincar de fogos de artifício com o filho do caseiro. Como é que é isso? Aí é fácil, a gente pega essas pererecas aqui, mergulha aqui, acende o fogo e joga. Jesus da glória. Aí a avó foi me procurar com a mãe, a avó. Doutora, a senhora não acha isso muito mórbido? Eu falei, bastante. A mãe, ah, mamãe, que falta de esportiva. O menino é criativo. Eu falei, bastante criativo. Ele criou um fogo de artifício à base de matar os bichinhos. Não, muito criativo. A avó falou, eu não fico mais ruim. Eu não fico mais ruim. Então, assim, essa percepção que a gente tem muito fluida. A psicopatia, ela existe, infelizmente. Se você me perguntar assim, por quê? Não sei, talvez é porque tem yin e yang. Não, mas é verdade. Quando eu fiz a consultoria do Caminho das Índias para Letícia Sabatella, que fazia uma psicopata linda, maravilhosa, que era a Ivone, e eu me lembro que a Glória falou assim, vou botar um psicopata. Aí eu falei, bota mulher. Ela, boa. Que é Vou botar raro, uma né? Assim, mulher raro ver. bonita. Eu falei, melhor ainda, porque as pessoas associam beleza à bondade. Então, quando vê aquela mulher bonita, sofisticada, abriu esse campo. Tanto que as estatísticas sempre falam que tem muito mais homem psicopata que mulher. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o número é muito parecido. Muda o modus operandi de cada um. O homem é uma psicopatia mais agressiva, mais sanguinária. A mulher é o quê, meu Mais amor? manipulação. Veneno. E está se revelando agora, né? As mulheres que envenenam o É bolo. Aí verdade. você vai Esses nas. últimos casos de envenenamento foram Mas todas era mulheres. previsível. Tem muito mais gente que morreu envenenada por mulher do que a gente imagina. Eu falava isso sem. Ai, Bia. Eu falei, gente, você se lembra aquelas mulheres da corte? Que tinha Ela, veneno no um anel. anel que tinha um espaçozinho para botar o veneno. Você acha que isso aí não vem de lá? É claro que existe. Então, para você, psicopatia e sociopatia é muito mais de nomenclatura do que. É, porque assim, se por... não, porque assim, tem o um componente social, cultural, claro que tem. Se você tem uma essência psicopática e tem uma cultura e tem uma sociedade que é complacente com as posturas psicopáticas, o Brasil é muito complacente com as posturas psicopáticas, muito, extremamente, floresce Começando lá por cima, né? de tudo. O Brasil tem uma complacência. Tudo é um jeitinho, tudo é não sei o quê. Ah, fulano, é que nem teve uma época que eu passei no debate. Aí o cara era um pedófilo desses, conto mais. Aí eu falei, gente, todo pedófilo, conto mais, é um psicopata. Não, não é assim, tá. Eu falei, gente, conto mais. Ah, não, porque fulano casou com uma menina, mas passou a vida inteira com ela. Eu estou falando, conto mais. Eu não estou falando fato isolado. Que eu já acho uma diferença muito grande de idade, fica difícil desenvolver um amor, porque o diálogo, né? Porque você faz muito menos sexo do que conversa com quem você fica muito tempo na vida. É verdade. É o que eu digo sempre: conversa bem, é boa É companhia, o que vai sobrar é no o que vai final. sobrar, querida. Porque não é que você deixe de amar, mas porque o sexo é muito dopaminérgico, tem que ter uma novidade, tem que ter uma coisa assim, que quanto. A maturidade vem, você Você olha para um livro, esse livro está mais interessante. Sexo é da casa da fantasia. Exatamente. Você tem que fantasiar muito. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente vê que sociopatia ou psicopatia, pouco importa. É importante que a gente entenda o contexto. O que que faz aquilo se aflorar, se repetir? Isso que eu estou falando. O Brasil é extremamente permissivo às condutas psicopáticas. Uhum. E falando até, entrando um pouco nisso também, né, em casos de atualidade, por exemplo, temos aí um caso que está bombando da Tayane com o Roberto, né, da menina que deixou o menino lá na montanha. Ah, sim. No pico do Paraná. Isso, isso. Qual que é a diferença entre imaturidade emocional, crueldade e irresponsabilidade? Depende de todo o histórico dela. Eu não posso julgar um fato Sim. isolado. E nem é diagnóstico, nós estamos fazendo não, aqui, não. É só discutir um nós caso. Nós estamos falando um fato isolado. Isso eu brinco que tem a linha do tempo. Uhum. Como é que tem foto, tem filme. Que foi algo pouco empático, foi. O ato em si. Faltou empatia, faltou bondade, faltou generosidade. Se você perguntar assim, é uma conduta psicopática? É um ato com características psicopáticas. Ela é psicopata? Eu não posso dizer. É. Porque tem todo um histórico. Se isso é o modo dela agir... Porque eu acho o seguinte, não estava valendo nenhuma medalha, né, olímpica para para minha competitividade ser tão aflorada. Eu não sei. Ou ela é nova, teve um super impulso. Por isso é que eu falei, né? O que é imaturidade, o que é crueldade... Mas, assim, ali não valia prêmio. Sei. Não sei dizer. Uma hipótese. Será que ela ficou... Estava interessada no grupo que estava seguindo na frente? Não sei. Eu não tenho condições de julgar. Mas não aí foi eu legal. Acho que soma uma bomba, porque, assim, pelo menos na minha percepção, né? É também muita irresponsabilidade. Você conhece alguém... Um lugar que você não vai, um esporte que você não está acostumado. Ali, para mim, somou mas queijo, ela tinha experiência. Queijo então, goiabada. Mas ela tinha experiência. E ela chamou ele. Se eu te chamo para um lugar que eu conheço e você não... É. Pela educação. É. Não estou falando se é legal ou ilegal. É. Pela educação. Eu tenho que zelar por você. Eu estou aqui em Uberlândia. Você zela por mim. Sim. Se você está lá no Rio ao meu convite, eu zelo claro, por você. Claro, é verdade. Isso é bom senso, educação. Resvala ali na irresponsabilidade não legal, emocional. Não foi legal. Se isso é um histórico. Agora, parecido também com isso, foi o que aconteceu com o Henrique Castelli no BBB. Pois é. Né? Fiquei chocada. Eu não acompanhei ao vivo. Começou a vir também na ouvi rede. Falar, ouvi dizer. Era uma prova de resistência, um determinado momento, todo mundo numa plataforma, um determinado momento. E o Henrique é muito gente boa, né? Tem TDAH. Eu me lembro que, num determinado momento, eu vendo a cena. Eu vi o ele vídeo falou, também, eu o corte. Eu não estou passando muito bem, papapá. De repente, ele caiu e começou uma convulsão. Uma convulsão mesmo. Com contração. Todo mundo olhando, né? Eu vi aquela cena, Bia, eu disse... E aí, assim, quem me conhece, eu falei, automaticamente eu teria pulado ali na hora. Mas é óbvio, porque você... É o meu senso de... De humanidade. De humanidade. Senso de humanidade. Porque, assim, gente, se na primeira prova, na primeira, já estão lá dentro, não está valendo entrar ou não entrar, já está nesse nível... Minha filha, na penúltima ou no meio... Vão estar se matando. Já, se tiver um veneninho ali, já está botando na água do outro. A gente não pode estar além. E uma coisa que eu tenho eu também sérias críticas com aquele quarto branco. Né? Porque o quarto branco é um provocador de estresse. É. É um provocador de estresse. Quando você vai fazer um exame... Por exemplo, para ver como é que você reage ao estresse numa neuroimagem, o que você faz? Você começa a fazer tá, tá, tá, tá, tá. Você faz barulhos, você faz sirenes, você tira a pessoa da zona de conforto. Ali a pessoa é posta no quarto branco, de roupa branca, numa temperatura baixíssima, eles não têm acesso a cobertor, Tanto que as pessoas que têm um pouquinho de senso, tipo assim, gente, vamos todo mundo fazer conchinha aqui para tentar dividir o calor. E ali, aquilo, a luz não se desliga, de vez em quando, barulhos horrorosos, você, quando está dormindo, vem um som, uma batida, uma batucada. Aquilo leva a pessoa ao estresse absoluto. A exaustão Será que leva a vale? decisões ruins, Bia? Com certeza. Por quê? Porque o Porque ali estão estresse levando para um nível de estresse, de exaustão violento, altíssimo. violento. O meu medo é quem tem algum nível. Tudo bem que todos passam por exames e não sei o quê. Mas existe exame que não é feito. Você tem predisposição à depressão? Você tem predisposição à psicose? Só um exame genético vai me dizer, né? Um Uma crise de histórico. pânico. Você pode, uma pessoa pode abrir uma coisa ali. Então, assim, qual é o limite do entretenimento? A gente vai se entreter com o sofrimento, o estresse do outro? E aí a gente entra Tenho também meus questionamentos. num assunto delicado, porque existem esses retiros, encontros de PNL, enfim, inclusive eu posso falar com conhecimento de causa porque fiz um, que vai te levando à exaustão, que você passa dias sem dormir, que se você errar a pergunta você é humilhado, você vai lá na frente, vão jogar Toma água na sua cara. água. Aquilo, aí depois, estando lá dentro, eu pedi para ir embora, falei, não vou permanecer, não faz sentido para mim. E fui conversar com um dos coordenadores. 96% das pessoas concluem, 4% psicotizam e voltam. Porque eu comecei a perceber, porque você tem um número no encontro. Ah, eu sou do 94, ah, eu sou do 102. E eu percebi que no meu tinha gente que era do 90, do 83. Falei, por que que essas pessoas, nós todos éramos do 94? Por que que essas pessoas de outros encontros estão aqui? Porque não conseguiram concluir. E aí fui perguntar para essas pessoas. Exatamente por esse nível de exposição, psicotizam durante esses eventos. Então, eu acho muito perigoso essas histórias, levam à exaustão, sobe a uma montanha, fica sem Na dormir, fica realidade, sem. é uma coisa efêmera, que você tem ali um pico de cortisol, o cortisol sobe, você aumenta a pressão, você libera adrenalina, então você fica mais Você tem uma disposto, vasoconstricção, né? você se sente Você, Superman. exatamente, como se você fosse uma luta, é lá o da sobrevivência. Só tem que aquilo se sustenta. Então você, para ser efetivo na vida, você tem que estar em postura de luta ou fuga? Não se sustenta. Eu acho isso, não sou a favor. Eu sou a favor de que a gente treine o nosso lado melhor. Nós somos Homo sapiens sapiens. Então vamos treinar o nosso racional, o nosso bom senso, nosso senso de reflexão. Crescer só vale a pena nisso. Também acho. E o Henri teve outra convulsão e agora teve que sair, né? Não, saiu, né? Já tá. Mas assim. Que coisa feia. Muito provavelmente ele teve ali convulsão por desidratação, né? Por redução de. Por hipoglicemia, que acontece, porque não come durante ali É aquele tanto estímulo período. ruim que é É difícil tanto dizer o estímulo. que E que eu fico foi. pensando, que ponto, né? Nós estamos quase nos gladiadores, né? Que a gente se divertia lá, ou nas touradas, que a gente achava interessante, tá matando o pobre do boi, que. E estressando o Mas é boi. aquela frase que eu te falei do Schopenhauer, a alegria da ovelha é ver que o lobo está comendo a ovelha do lado, né? É, mas a gente não é, não é. Não somos animais que crescemos por isso. Nós crescemos por generosidade, por compartilhamento, por colaboração. E vou te dizer, não vai ser o meteoro, fogo, água que vai acabar com a vida humana no planeta. A gente está fazendo isso muito direitinho. O projeto de destruição da humanidade Ele está sendo está, cumprido. nossa, regularmente. A E eu gente vai digo se assim: comer. a gente vai, nem vai se comer, a gente vai na indiferença, o outro vai estar morrendo ali, deixa. O outro vai estar ali, deixa. Não é meu problema, né? Então, assim. E outra, eu preciso resistir nessa prova, né? Ele está tendo convulsão, mas eu vou abrir mão da prova. Anjo, é Não a preciso. primeira semana. Se eu tô nessa indiferença e nessa selva, dentro já do troço, você imagina no meio do caminho, no final, vai ter gente matando a mãe. Eu tenho muito medo das pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. Porque quem é capaz de qualquer coisa não tem nada a perder. É, ué. Eu não, eu quero uma distância higiênica de gente que É, faço qualquer coisa por sucesso, pavor das É. pessoas, porque o sucesso passa. A maldade E fica. pode deixar um histórico de estrago aí, né? E Irreversível. outro caso agora também que apareceu muito foi o da senhora que achou que ia casar com o Brad Pitt, né? Meu Deus. Por que que casos assim viram piada rápido, Ana? Eu acho também que resvala tanto na crueldade humana, né? Eu É a acho. história do lobo. Eu prefiro que o lobo coma a ovelha do meu lado. Eu acho. Eu acabei lendo alguma coisa sobre esse caso, que eu não sei se é verdade, é que foi montado isso com o filho dela. Para bombar na rede. Se foi, o filho dela pouco respeita essa mãe. Se foi, não é verdade isso que eu li em última situação, primeiro foi essa mesmo. Eu acho que as pessoas têm que entender que tem pessoas que vivem num mundinho tão limitado, de tão pouco conhecimento, de tão pouco autoconhecimento, de solidão, que elas querem acreditar. O cérebro humano tem uma coisa muito interessante. É, ele precisa acreditar em certas coisas para não deixar de existir. Então, tem pessoas que têm um vazio existencial tão grande, falta o sentido, falta o propósito da vida, que elas têm que preencher com coisas desse tipo. Então, assim, mas ela foi boba. Talvez ela tenha sido boba, mas talvez o vazio dela caiba muitas bobeiras e não cabe a gente julgar. Ei, Cabe se a a história gente. dela foi real ou não, eu tinha no consultório muitos casos assim. Eu tinha uma diretora de banco que entrava nessas histórias de, nossa, estou conversando com um cara do Facebook, que é não sei que lado, não sei que país. Era visível que era um golpe, era visível. Uma mulher inteligentíssima, e ela entrava uma atrás do outro. Uma mulher muito inteligente, bem-sucedida. Eu tenho a sensação que a solidão destrói a dignidade emocional das pessoas. E eu acho que essas pessoas não têm nem uma identidade afetiva. Elas não construíram, tipo assim, o que é um afeto? O que que eu quero? É o que chegar preenche. Então, eu também peguei muitas que sofreram golpes Pois de é, e a gente que está dinheiro. de fora. A gente fala, não é possível. Mas é possível, a gente não sabe o tamanho do vazio do outro. É isso. Do vazio afetivo, emocional, a gente não sabe, mas não cabe a gente julgar, cabe Não. esclarecer. Muito pelo Essa contrário, pessoa cabe precisa, se é acolher. verdade, é de ajuda. Se não é verdade, se foi uma coisa do filho, eu acho que esse filho podia bombar mais pelo seu próprio talento, não pela exposição da mãe, eu acho. É a mais pura verdade. Qual que é a diferença entre ingenuidade e fome de afeto? Ingenuidade, em geral, as pessoas acreditam em tudo. São pessoas ingênuas. Então, é aquilo, ai, fulano é fofo, é lindo, tá. Todo mundo é o mundo Hebe Camargo, né? Você lembra de Hebe Camargo? Ai, Ai, que fofa, que gracinha! gracinha, fofinha. Era uma ótima pessoa, mas tinha essa coisa que era engraçado até, né? Já fome de afeto, não necessariamente ingenuidade tá junto. E se tiver junto é uma bomba É. de vulnerabilidade afetiva, mas a fome de afeto eu acho que é um vazio muito maior. Agora, se junta a ingenuidade com fome de afeto, esta pessoa é o perfil exato para uma relação abusiva e tóxica. Porque se o fato dela foi real ou não, o que está por trás é que essas histórias se Isso, repetem isso. assim, todo dia no Brasil. E muito baseado nessa fome de afeto, dessa solidão que distorce essa percepção dessas mulheres que entram nesse Porque lugar, né? o que preenche o ser humano, no fundo, no fundo, é o seu sentido e propósito individual. E o Viktor Frankl prova isso. Quando existe, é por isso que a gente tem hoje uma pandemia de depressão, uma pandemia de pessoas tirando a própria vida, falta sentido e propósito. E as pessoas nem sabem o que é É. isso. O que é sentido e É, o propósito, pior Ana? é isso. O sentido é isso, eu descobri quem eu sou em essência, porque a natureza me criou para um fim. 8 bilhões de pessoas no planeta, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem uma tarefa a cumprir. Ah, é. Todo. Eu penso idêntico. E essa tarefa, o criador, o design do universo é tão legal que ele deu cola. Ele te trouxe um talento. Então segue, segue a pista que ele te deu, que você vai chegar. Sentido é descobrir quem eu sou e talento é colocar isso a serviço? Eu acho que o talento, não, sentido é Propósito. descobrir meus talentos, né? Colocar isso, evoluir nisso, estudar. Não adianta eu ter um talento com gente, se eu não estudo, o meu talento fica limitado. É, colocar isso em prática, se você faz isso, a tua profissão é a glória da vida. E esse exercício de talento gera o meu crescimento e é fator de soma para outras pessoas. Aí é a Que aí é glória o da vida. propósito. É a glória da vida. É a glória da vida. Há mal que se faz, né? É a glória da vida. Você chegou nisso? Você acha que você. Cheguei. Eu sempre chego assim, já tem um tempo. Eu tô, depois dos 50, a vida é muito melhor. Nossa Senhora. Nu! Nu! Mas você não tem a sensação que parece que as jabuticabas estão ficando raras, como diria o. Tenho, mas ao mesmo tempo, quando tem esse momento de reflexão de manhã com as minhas musiquinhas, eu falo assim: ok, tá tudo ruim, mas esse olhar em volta e as pessoas estarem alienadas, eu falo assim: aumenta o orgulho de você ser quem você é, o que você veio construindo. Mas não te dá uma dosinha, por exemplo, você falou assim, 50 anos é o auge da vida, também acho. Mas não te dá a sensação assim, parece que está acabando? Não sinto assim, não. Sabe por quê? Eu tenho uma fé tão inabalada, porque eu acho assim, o dia que a gente chega aqui é até previsível, tá? Agora, porque tem as 9 luas, tem a data aproximada do parto, mas a ida, o carimbo de passaporte, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ainda Eu já bem, né? vi tanta gente que jovem furar a fila, né? Não é previsível. A única coisa que eu sei é que enquanto eu estou aqui, eu não vou deixar de produzir, eu não vou deixar de exercer meu talento. E aí seja o que Deus quiser. Você se orgulha da história que você construiu, Ana? Meu orgulho. Porque teve preço. Cada escolha tem um preço. Eu falo que tem custo. Tem Eu gosto muito custo, dessa tem palavra, preço, custo. tem tentações no meio do caminho. Tentações, né? Para fazer coisa errada, É. tem. Pessoas oferecem dinheiro enorme para você fazer coisa É. errada, para você divulgar coisa errada. E eu sempre digo: não estou julgando quem faça, mas as minhas mãos até hoje estão sem sangue e eu quero que ela vá assim, sem Eu falo a sangue. mesma coisa. É crescer sem negociar sua alma, sua essência. Isso para mim é essencial. Até porque se você não for quem você é de verdade, você vai pagar o preço, você vai adoecer por isso. E paga, né? No final sempre paga. Eu sempre brinco que a minha contabilidade nunca foi aqui. Sou eu e lá. Se a contabilidade tá boa aqui, aqui, aqui, ok, mas tá bom. Eu falo que são as leis que funcionam, né? E essa aí ela é real. Com O certeza. plantio e a colheita, eles estão intimamente juntos. Não tem jeito. Não adianta. Ana, até para a gente ajudar aí o nosso público, Bia, quem está nos assistindo. Três sinais de que uma pessoa precisa pedir ajuda, pensando em adoecimento mental. Primeiro, ouça, aprenda a fazer a leitura do seu corpo. O corpo fala. Toda vez que você tiver uma sensação ruim no peito, ou o coração um pouquinho disparado, porque o coração não é para disparar, o coração a gente nem sente. A respiração um pouco mais curta, aquela sensação de algo errado, ouve, vá procurar o que está errado. Isso é um. Dois, toda vez que você tiver com um pensamento muito recorrente de uma coisa, que está te sinalizando que tem algo a resolver. E toda vez que você tiver desconfortável em ser você, tem algo que tem que ser refeita a rota. Porque as pessoas fazem a coisa: ah, eu vou porque todo mundo vai, ah, eu vou. Não. Eu, se for um lugar que não está legal, eu sempre tenho minha rota de fuga. Eu brinco: onde fica o toalete? Do toalete eu já estou no táxi. E quando me ligarem, eu já estou em casa com a roupa que eu mais amo, Bia, eu falo pijama. que às vezes, que nem por educação, né? A gente faz tanta coisa por educação. Não, não. Gente, um dia uma paciente me contou um caso, eu achei assim, o ápice. Que ela, o namorado, um recém-namorado, comprou um sanduíche, ou fez um sanduíche em casa, não me lembro do detalhe. E quando ela viu, na alface tinha uma lagarta. E ela ficou constrangida de falar e comeu o sanduíche com a lagarta. É constrangida com quem? com ele, de falar que... Pensei que fosse com a lagarta. É. Não é possível. Se a pessoa tem... Se eu, era mais, eu tinha mais empatia se ela ficasse com a lagarta. Tirasse a lagarta, botasse numa plantinha. É. Né? Agora, se ela ficou constrangida, ela não tem uma relação. Pois é. Ela não tem uma relação. Ela tem alguém que ela ocupa um vazio. Então, a gente tem que avisar ela que ela não tem uma relação. Mas, às vezes, a gente resvala tanto, né? Você come, você vai num lugar, as pessoas ficam insistindo. Você come por educação. Você bebe por educação. Você visita por educação. Às vezes, você está se traindo. É. A única pessoa que vai estar com você do primeiro dia ao último instante é você, amor. Ninguém morre junto. Ninguém. Aí a pessoa, ai, não, nem acidente de avião. Junto. Tem gente que morre um segundo depois, um segundo antes. Então, assim, se você não for a sua melhor companhia e se você não se cuidar, eu digo que com a idade você descobre que, em geral, a gente nunca tem o pai e a mãe que a gente quer, perfeito. E também você não vai ser a mãe perfeita. Mas a gente descobre que dá pra gente ser mãe e pai da gente. Uhum. E aí que começa a maturidade. Quando você deixa de culpar pai e mãe, nananana, você e vai, você não, você vai chegar no Adão e a Eva. E você vai ser a mãe que você quer pra você. Às vezes você começa a se culpar, você vai chegar no Adão e a Eva. Vai, que você vai fazer com eles? Vai dar na cara deles? E aí? Então, assim, aí você descobre que você pode ser uma mãe bacana pra você, você pode se acolher. Aí começa a ficar confortável. Aí a vida começa a ficar boa. Aí começa a ficar bom. Bia, uma coisa que parece amor, mas não é. Que parece amor, mas não é. A pessoa tá lá vivendo uma relação e ela fala, será que isso é amor? Como que eu identifico? Ah, amor é uma roupa confortável. Cabe em você. Cabe em você. Não, não dá dúvida. Agora, se dá muito... Você tem muito, que forçar, né? Você tem que forçar, essa roupa não tá entrando, é amor, não. Que amor é totalmente boa, diferente de paixão. Paixão é frisson, mas passa. Se a paixão durar mais de 2 anos, meu amor, vai ficar perturbada. Então, o design do universo até sabe disso. Eu adorei isso. Amor é uma roupa confortável. É uma roupa confortável, te veste, faz você se sentir bem com você. Se uma relação faz você se sentir mal, provocado pelo outro, não é amor. Aqui em Minas, a mãe às vezes comprava um sapato e estava apertado. Mãe, não está servindo. Ela falava, espera que vai lacear. Vai ceder. Lá no se Rio, numa fala... relação você tem que esperar lacear, não é amor. Não vai. Se tem que ceder um pouquinho, vai ficar bom daqui a pouco. Tá ruim, mas vai ficar bom. Não, não, não. Na paixão, ok. A paixão é ruim, porque fica ali naquela adrenalina, naquele ligou, não ligou, controle. O amor não. O amor não tem isso. O amor é mais confortável. O amor é tedioso, mas é um tédio gostoso. Né? Eu digo que o tédio mais gostoso do amor é quando você tá com uma pessoa na cama, vendo um filme, vendo uma novela, nenhum dos dois falando nada, e tá bom. Porque ali, somente o amor suporta uma intimidade silenciosa. É mesmo? Precisa muita intimidade, muito amor, para você estar do lado de uma pessoa e poder ficar em silêncio. E ter essa liberdade, né? O que que você diria para uma pessoa que está pensando em desistir, mas não desistiu ainda? Olha, eu diria que as pessoas que tentaram fazer isso e não conseguiram, agradecem por não ter conseguido. E se você está pensando em desistir, eu te digo que o game da vida não tem essa opção de desistência. Porque você está aqui, é porque você tem uma missão a cumprir. Se você não, se a natureza não te tirou do game, vai atrás do teu trajeto, da tua missão, porque a gente só vale a pena ir na hora que a missão está cumprida. Porque aí eu acho que a gente tem o que os budistas chamam de a boa morte. Eu acho que eu vou ter uma boa morte. Você? Acho que vou. Acho que eu vou morrer lúcida. Eu vou ver essa transição. Acho que eu vou ver tanta gente boa, tanta música boa tocando. Eu acho que vai ser legal. O Lulu Santos tem uma frase numa música que eu falo que é meu mantra, que eu acredito nela toda hora. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera. Eu não quero morrer antes de ver isso. Mas eu acho que isso a gente vê. Eu já... talvez eu não consiga ver isso em massa. É. Mas quando eu olho ao redor das pessoas Com que que eu você selecionei caminha? para conviver, eu já estou vendo muita gente elegante, sincera. Porque aí você muda o foco. Eu não quero mais mudar o mundo, mas eu quero ser capaz de identificar essa gente fina, elegante, sincera, até numa padaria que eu vou. Você não tem a síndrome do Roberto Carlos? Eu quero ter um milhão de Não, quero amigos. não, quero não. Se tiver cinco com os quais eu me sinta bem, Ah, que eu eu posso também. falar, que eu posso ser acolhida, escutar, tá bom. Bia, eu falo que eu detesto visita. Eu gosto de pessoa que está na minha casa e que está na minha casa. Ali está bem, está à vontade. Eu estou bem com você, você está bem comigo. Não tem Você essa coisa fica à de vontade para ficar. etiqueta. Não tem essa coisa de Exatamente. etiqueta. E Come o é que isso, quiser dá com poucas comer. pessoas. Não dá para fazer isso com um milhão de Exatamente. pessoas. Tá. Bia, agora o nosso último quadro no Divã com a doutora Andréia. Vou Vamos te fazer lá. umas perguntas aí, uns bate-volta aqui Vamos lá, para falar um pouco. ping-pong. É. O que que hoje te deixa fora do prumo ou extremamente irritada? Irritada? Gente que não admite o erro, simplesmente. Por exemplo, uma pessoa fez uma besteira, pô, eu sou uma pessoa que se fizer uma besteira, eu falei, pô, perdão, É. não era minha intenção, ou então você entendeu, deixa eu explicar o que eu quis dizer, sabe? Tem gente que você fala assim, nossa, isso aqui tá errado. Não, mas tá errado porque não sei o quê, não sei o que lá. Fica meia hora me falando uma teoria. É simples. Tá errado? O que que foi? Então me diz, o que que eu posso melhorar? A gente gasta tanto tempo justificando o erro que a gente não investe em consertar. Eu falo isso pro meu marido. A discussão ela acaba no primeiro minuto se você disser errei mesmo, E pronto. tudo bem. Ela dura Me meia hora, 40 perdoe. minutos se você ficar Que querendo dificuldade, justificar. desculpa, me perdoe. Que dificuldade é essa? Isso me irrita um pouco. É, eu Tem que também fico. melhorar nisso. Ou não, né? Qual foi o momento da sua vida que você mais precisou de você? Você de você mesmo? Ah, eu acho entre 48 e 49 anos. Foi um momento difícil de perdas afetivas. E que tudo parecia que estava desabando ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo hoje eu tenho orgulho de não ter ficado amarga, depressiva. Eu tenho orgulho de ter superado aquilo. E eu me acolhi muito. Não É, foram os outros, eu me acolhi. E eu falo que isso é tão poderoso, porque tem momentos na vida que a gente só tem a gente. Exatamente. E se você, em algum momento da vida, só tem você, isso basta? Sim. É. Se você é essa boa mãe que você construiu para você mesma e esse bom pai, vai dar Isso conta. vai te sustentar por um tempo. Vai dar Qual o conta. erro emocional que você vê mais as pessoas cometendo atualmente? O erro emocional? Confundir paixão com amor. Confundir paixão com amor. Confundir bondade com piedade. Eu acho que essas duas coisas. Isso coloca as pessoas numa condição de vitimização, né? Porque. Exatamente. E vítima é uma posição muito cômoda, porque é vítima. Vítima não é culpa de nada, tem que mudar nada. Então, assim, acontece o que acontecer, sai da posição de vítima. Porque lá nada vai acontecer. É que nem zona de conforto. É boa, é quentinha, mas nada acontece. Nada muda. O que que você aprendeu na vida, Bia, do jeito mais difícil? Que pessoas, que amigo de verdade, ele está com você nos momentos ruins. Mas de verdade é o que vibra com o teu sucesso. Ah, eu falo isso constantemente. Eu Porque, falo assim, isso. estar no momento de dificuldade é muito fácil você ser generoso, porque você ser generoso com quem está no momento difícil, você se sente superior, infelizmente. Mas torcer e vibrar com o sucesso de um amigo é mais difícil. Suportar o brilho do outro, eu acho difícil. Eu falo, Exatamente. se eu cair ali na rua, até quem não me conhece vai lá tentar me ajudar a levantar. Com certeza. É E ser fácil. empático na dor é muito mais fácil do que ser Mas eu empático quero no ser sucesso. empático no, na vitória. Já foi perseguida, Bia, por alguém? Muitos alguém. Muitos, eu acho que é da nossa profissão. Por razões delirantes ou por alguma razão que você dissesse assim, essa pessoa tem um porquê? Eu acho que teve delirantes, eu acho que teve pessoas que acham que a gente é objeto, né? Tipo assim, como ousa não me querer? É. Eu sou tão maravilhoso, eu sou tão não sei o quê, que na verdade é narcisismo, é exercício de poder. Mas assim, eu acho que tem tanta coisa para a pessoa exercer poder. Vai pegar uma lancha, vai aprender a dirigir, vai fazer com poder. É verdade. Vai fazer qualquer coisa, me erra, entendeu? Eu não Coloque-se sou, um desafio. Eu não sou um objeto que você vai botar na parede do seu quarto, da sua sala, não. Então, no seu currículo. Exatamente. Você se arrepende de alguma coisa? Eu falo que arrependimento é um sentimento que eu não gosto muito. Eu não me arrependo, porque tudo que eu fiz era o que eu podia fazer nas etapas da minha vida. Eu me arrependo quando eu não aprendo com os arrependimentos. Aí eu falo, peraí, mas não posso voltar atrás. Mas eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Você se arrepende de não ter aprendido com algumas situações. É, com algumas situações que eu acho que eu levei um tempo ali lamentando as situações, quando eu devia ter mais rapidamente, tipo assim, querida, é isso que está posto à mesa e diante disso, o que, que você aprende com isso e vida que segue. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando. Invista naquilo que já veio em você. Invista no seu talento. Você não tem um talento à toa. Então, assim, é mais fácil quando a natureza está ao seu favor. Por exemplo, é mais fácil para a laranjeira dar laranja do que dar macieira, do que dar maçã. Do que fazer enxerto. Exatamente. Tanto que enxerto é difícil invista, de pegar. Exatamente. Boa. Invista no seu talento, tenha consistência que chega. Agora, se você for pegar outra coisa, pode. Você pode aprender qualquer coisa, o ser humano pode aprender qualquer coisa. Mas vai levar mais tempo, vai ter mais atrito. Porque você vai se cansar, até fazendo aquilo que você gosta muito. Você vai ficar cansado, você vai ficar estressado. A diferença é que quando você gosta muito e está dentro do espectro do teu talento, você é mais resiliente e você se recupera mais rápido. É que nem fé. Tem gente que fala assim, ah, mas fé... Tá bom, gente, mas a ciência prova. Quem tem fé adoece menos. Quando adoece, a doença evolui melhor e tem mais resiliência. Então, pelo sim, pelo não, quem acredita, quem não tem. Acredita. Tem. Nos próximos anos, Bia, você tem uma energia assim, que transborda, né? Eu quero colar no seu para saber o que você arruma. Porque, gente, a mulher é um furacão, assim. Ela parece que tem 15 anos, como diz a minha Bia ontem. Eu tenho uma filha que chama Bia. Ela olhou para a Bia e falou, gente, ela parece uma adolescente. Para os próximos anos, o que, que você sonha ainda alcançar? Porque, assim, a gente que está na profissão e, obviamente, né, te admira, você, para a grande maioria dentro da nossa área, da nossa profissão, você alcançou o ápice, assim, se é que existe ápice, né? Mas você chegou num lugar, não em termos de fama, mas em termos de sucesso, de ser muito bem sucedida nos projetos que você desempenhou. Ainda existe alguma coisa que você gostaria, que você fala assim, isso aqui eu não cheguei e eu gostaria, essa eu área... Eu gosto sempre de pensar que sucesso não é uma coisa acumulativa. Você não pode sentar em cima dele, entendeu? Eu acho que eu sempre tenho alguma coisa nova na minha cabeça. Você tem mesmo? Eu quero, eu acho que... inspirar cada vez mais as pessoas. Porque o dia que eu não estiver inspirando as pessoas positivamente, eu não estou prestando para viver, não. O dia que eu olhar para uma pessoa, a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, você tem me deixado super mal de te ouvir, eu falei, tá na hora de pegar o boné e ir embora. Então, o boné, assim, o óculos. O boné, o óculos, o tênis. Eu acho. Então, assim, eu acho que hoje eu carrego a leveza de quem faz o que nasceu para fazer e tem a certeza que ainda tem muita coisa para deixar, porque eu ainda quero ver o fruto do meu legado. Eu quero aprender com as pessoas que foram inspiradas por mim. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando alguém chega... A gente, quando desembarcou aqui em Uberlândia, teve uma menina que chegou assim, você podia tirar uma foto com a minha mãe? Eu falei, mas por que sua mãe não vem falar? Não, porque ela tem vergonha. Aí eu falei, chame sua mãe. Aí beijei, abracei. Aí eu falei, e você? Aí ela, aí a mãe, ela vai fazer psiquiatria por sua causa. Eu falei, então, amor, seja melhor que eu. Porque eu quero estar velhinha aprendendo com você. Olha. Porque é isso que vale. E eu falo que quando um jovem, um adolescente, olha pra gente e fala, eu quero ser alguma coisa. Aí. Eu falo, seja melhor. E Porque aí eu acho que a missão tá bem feita, né? eu estou Porque encaminhada. inspirar pessoas eu acho maravilhoso demais. Não. E inspirar por razões. Positivas. Né? Quando alguém fala, você é influencer? Eu falo, depende. O que que você chama de influencer? Eu acho que eu quero ser uma influenciadora positiva por produção de conteúdo que possa, de fato, inspirar, impactar a vida das pessoas de Fazer a forma diferença positiva. na vida das Exatamente. pessoas. Mas acho que eu estou começando. Eu acho que você já está, Eu acho que eu ó. estou começando. A vida recomeça todo A dia. questão é que ela tem muitos anos pela frente, gente. Ela tem uma genética maravilhosa. Uma mãe e um pai que É estão verdade, aí. é E você verdade. tem uma energia louca, né? Exatamente. Você vai longe. Então, mas a natureza é sábia, André. A natureza, tipo assim, está servindo? Está cumprindo a missão que eu te mandei? Te deixo aí. Não está cumprindo, amor. Vamos sair do game. Vamos desocupar o planeta. Vamos desocupar o planeta. Querida, assim, sem palavras para Que agradecer, isso, né? Você é prazer, um uma. prazer. A Bia é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que o dia que eu conheci a Bia, eu falei, gente, eu já amava, mas é muito melhor ao vivo. É de uma simplicidade, ao mesmo tempo de uma profundidade, de uma inteligência. Não preciso rasgar a seda para você, né, Bia? Você, para mim, é uma referência, assim, de vida. Às vezes eu fico revendo as coisas que a gente já produziu juntas e eu falo, gente, eu preciso ouvir um pouco mais disso. E é aquilo que eu te falei na primeira, quando eu fui no seu podcast. Você sempre foi uma referência para mim, até de carreira. Às vezes me perguntava alguma coisa e eu pensava, o que que a Bia faria? Hoje, mais Então, ainda, estou assim. feliz, porque o teu conteúdo é muito bom. Olha só Ah, que aquele negócio bom. que eu falei, eu quero ver os frutos de quem eu inspirei. Então, estou vendo. Olha que Ah, maravilha. você é uma. A Bia é uma inspiração, não é só como intelectual, é de vida mesmo, assim. Não Que. sei, eu estou gostando do ser humano que eu estou me tornando. Eu tô amando o ser humano que você tá se tornando. Querida, obrigada. Muito Deus te obrigada. abençoe. Muito Te obrigada. leve a lugares onde as pessoas precisam te ouvir. É, eu gosto muito de um versículo da Bíblia, enfim, que Moisés, ele vai para. Deus manda ele para uma missão e ele fala para Deus assim: se o senhor não for comigo, que eu não vá. Assim, que você possa me guiar sempre, que eu só esteja nos lugares aonde o senhor estiver lá comigo. E eu vejo muito disso em você, eu vejo assim, a sua presença é muito libertadora. Você chega e você realmente gera esse impacto que você quer gerar. E de uma forma muito leve, né, Bia? Você não força, você não é Nem, eu não tenho personagem. vocação para coach, para fazer as pessoas se jogarem no chão, até porque isso dá e passa. E eu quero que o legado fique dentro das pessoas, não num show. E tem que esforçar demais para fazer isso tudo, né? Eu acho Tem. que a gente vai por Mas eu outra nunca via. disse que seria fácil, mas eu posso te dizer que a felicidade genuína é garantida com autoconhecimento e conhecimento. É, nos liberta, né? Nos liberta para as boas Porque escolhas. felicidade não é alegria, né? Alegria é momentânea. É. Felicidade é um estado que você pode estar triste e ainda assim feliz. Que você tá, sabe que está na trajetória E certa. sabe que está fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Esse foi a estreia, assim, né, gente? Não tem nem o que dizer do nosso podcast No Divã com a doutora Andréa Vermont, hoje com a doutora Ana Beatriz, maravilhosa. É um banho aí de conhecimento, de tanta conversa boa, e que daqui para frente a gente possa ter mais prosas boas como essa. Eu e Bia estamos aí com alguns projetos, se Deus quiser, vai dar tudo muito certo, né, Amém. Bia? Eu Se sempre Deus digo quando a quiser. pessoa fala, ah, tudo de bom, te abençoe. Eu falei, bênção é só boa se é distribuída. É isso. Fique com a gente se você gostou. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, que a partir de agora temos aí uma trajetória juntos. Bons projetos precisam acontecer, né? A Bia Com tá lá com o Pod certeza. People. Bia, você tem aí alguns minutos? Fala com o nosso público aí, deixa Não, sua. eu acho que a estreia aqui é do seu podcast, que eu tenho prazer de estar inaugurando. Eu digo que eu sou dinda, né, de podcast e acho maravilhoso. De alguma forma, a gente inspirou as pessoas a abrirem mais um canal de conhecimento. Então, segue aqui, acompanha e tudo que for acontecer também vai ser divulgado aqui. Se eu fosse você, eu não perdia, Com porque tem certeza. muita coisa boa. Muita coisa boa e que vai ajudar muita Com gente. certeza. Você me inspirou muito com mentes perigosas quando você atingiu milhares de pessoas. E eu acho que os nossos projetos precisam chegar nesses lugares onde não tem E chegado. da forma que seja mais, a gente vai aonde o conhecimento não está chegando. A gente tem que ter essa visão. É. É verdade. A gente tem que ter a visão. Quando, não é só sobre dinheiro. Quando uma amiga minha foi fazer uma missão na Amazônia, assim, ela falou, Bia, você não está acreditando. Ela me mandou uma foto. Aqui, no negócio da Amazônia, num riozinho, num troço desesperado que eu nunca vi, sabia nem onde estava, tinha uma mulher com seu mente perigosa desse tamaninho. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. E aí, quando minha empregada uma vez andava de trem no Rio, ela falou, eu hoje fotografei para você, eu hoje estava no trem, tinha uma mulher assim e lendo Mente Perigosa assim. Falei, ganhei o Oscar. Isso é impagável. Ganhei o Oscar. Isso é um Oscar. Isso é impagável. Quando a gente, o Maico, que é meu sócio e que trabalha aqui com a gente, ele me falou uma coisa o ano passado que mexeu muito comigo. Ele falou, Andréia, chega no momento que deixa de ser por qualquer outra razão se não transbordar na vida das pessoas. Exatamente. Passa a ser sobre transbordar é na o legado. Vida das pessoas. É o legado. Querida, perfeito. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada.